Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Philosophy. Sing along with us, diddy diddy dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, e é dominical, e pela primeira vez diretamente de Curitiba, do meu lado direito, ele que faz parte da ordem secreta da masturbaria, Wesley Zop. É ordem secreta, então não posso mais contar nada pra você. É, mais uma vez eu acordei, você tava me masturbando, e daí falou isso, eu mas quero saber. Mas porque você é um xereta, por isso que você acordou. Realmente, eu tenho curiosidade aí sobre ordens secretas. Acho que o... Depois eu te mando o flyer. Mas não é secreto? Depois eu te mando o flyer. Nosso novo integrante aqui, ele que na minha escala de 0 a 10 de gostosura é 10, nosso querido Leon Ricardo. Olá. Tá igual o Anderson Negão. Sucinto. É ela que tem um bafo de chinesão, Débora Spala. Olá. Tem mesmo. Aliás, o microfone tá escorrendo um líquido verde aqui. Não sei se é normal. É normal. Joga fora. Ela que acredita que pregas anais é uma invenção do capitalismo pra vender papel higiênico, Fernando Spala. Oi. Que sexy. Gostei. E eu, Douglas Domiciano Ganso, host desse podcast que tem uma blusa de velho bicha, mas não sou velho não, Wesley Zop. Não é mesmo, é até bem novo. Uma blusa de respeito aqui. Saí do condomínio aqui, rapaz. Fiquei respeitado. O pessoal até procurou seu pug, né? Peguei o pug, senhor. Já fui convidado pra reunião de condomínio na sauna. Vai ter hoje à tarde aí. Sim, tá vou certo. Até, vou até ficar mais aqui em Curitiba. Mas faz só muito bem, agradeço. Então conviver até... com os nativos aí. Agradeço o condomínio aqui. Muito bem, não entre em pânico, convite esse é o podcast Chorume, o podcast que é igual lamber um sacanos, Wesley Zop. Ah, porque é sempre exótico. Sim, tem gosto de bacon, exatamente. Quem passa bacon tem gosto de bacon, né? Antes de mais nada, vamos aproveitar aqui que o pessoal vai fazer um café da manhã, Wesley Zop, e vamos dar os nossos recadinhos. Muito bem. Take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love people, we love daddy, we love mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. We live in you, that's our philosophy. Sing along with us. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Antes de mais nada, então vamos para os nossos recadinhos principais, Wesley Zop. Principais? Sim. Então tem vários. Tem vários, mas é cabível de avisar aqui que está chegando o evento do podcast ao vivo, onde Chorume e a Rede Geek se reúnem para fazer uma noite de podcast improvisado, Wesley Zop. Excelente. No dia 27 de julho. Às 20 horas, então estaremos reunidos lá no Teatro dos Arcos, próximo ao metrô da Liberdade, em São Paulo, capital, Wesley Zop. E você pode adquirir já, ouvinte, o seu ingresso lá no podcastalvivo.com.br. É bom correr, porque os ingressos aí tá indo tanto para a Rede Geek quanto para o pessoal do Churume. Então corra lá, compra, garanta o seu. Dizem que o preço do ingresso é R$70, mas todos têm direito à meia entrada, Wesley Zop. Mas eu posso comprar a de 70. Pode comprar se você for burro. Ah, sim. Ou muito rico, ou os dois. É, eu ia falar, uma coisa não anula a outra. Exato. Mas sim. todas as pessoas que admiram Chevales têm direito à meia entrada pagando R$35 para ver esse espetáculo. Tem mais coisa aí, Wesley Zop. Quem comprar pensa que vai ver o quê? Rede Geek? Chorume? Peraí, vai ver? Vai ver, mas não somente isso. Como mestre de cerimônia, abrindo esse evento, estará o patrono do humor da podosfera, ninguém mais, ninguém menos que Dudu Salles! Pô, daqui, ó, eu fiquei honrado dele ter aceitado, cara. Dudu, fiquei feliz. Dudu Salles, um dos primordiais aí, criadores de conteúdo em formato podcast, é o dono e o roast lá do Papo de Gordo, pra quem não identificou pelo nome. Mas tenho que colocar um realce aí no que você tinha dito. Uma observação. Uma observação, que... Um glúteo. Ó, 27 de julho. Sim. De 2018. Sim. 8 horas da noite, ou 20 horas. Sim. Da noite também. Sim. Ingressos. No podcastalvivo.com.br. É verdade. Rede Geek e Chorume combinados de ir lá. Teatro dos Arcos. Isso. Perto do metrô da Sé. Sim. Dudu Salles e mestre de cerimônia. É verdade. Parece que não tá tão improvisado. Você falou que vai ser de improviso. Não, mas... Tá tudo muito combinado as coisas aí. Eu sei que você é um defensor do improviso total. Então... Mas aí, então, é semi-improvisado, porque... Então, o tema é improvisado. O tema é improvisado. Ah, o tema será escolhido na hora lá pelos nossos ouvintes, dando sugestões. Eles vão escrever e colocar numa urna ou eles vão falar na plateia ali? Eles vão colocar no seu rego enquanto você estiver suado. Vai ser eu, vou ficar de urna? Porque não teve sorteio isso aí. Isso vai ser... Isso foi improviso. Sim, sim, decidi agora. Ah, então tá bom. Gostei, de certa forma, porque eu fui escolhido. As pessoas vão poder falar ali o tema que quiserem ouvir, por exemplo, quantas chupetas Wesley Zop já fez hoje? Peraí, não vai ser tudo voltado... sexualmente, passivamente pra mim, né? Não, só pra eu entender. Não, eu falei hipoteticamente um tema que qualquer pessoa tem interesse aí. Sim, mas não sei se tem interesse em saber isso aí. É um exemplo. Ah, tudo bem. Só lembrando e agradecendo que esse evento só foi possível e só está sendo possível graças ao nosso patrocinador Thiago Moretti, ele que é dono do CT China Team, Wesley Zop. O senhor Curirim. O senhor Curirim, ele patrocinou aí este evento, tornando possível a sua realização, e é cabível que a gente falar do CT China Team. É uma academia situada lá na zona oeste de São Paulo, um dos maiores centros de treinamento da região, Wesley Zop. Pra você ter uma ideia, mais de 1.200 metros quadrados de academia, Wesley Zop. De puro treinamento arte marcial. Muita gente entra numa academia, Wesley Zop, Muita gente entra, é verdade. Exato. Pensando assim, vou meter porrada nos neguinhos. Não, não é possível. Não, acho que não. E daí chega lá, não tem troca de soco, não tem combate. Ah, você luta com o ar ou com o saco? Não tem chute na virilha, não tem não, dedo no olho, não, não tem dedada no girassol. Não tem mesmo, não, porque tem, acho que não faz parte da arte marcial. Não tem mordida na orelha, não, não tem pera, cotovelada não. No nariz. Não tem nada, Wesley Zop. E lá tem. Lá no CT Chiratim tem porrada. Você vai aprender a sair na mão com os outros, Wesley Zop. É porrada garantida. Porém, com técnica. Com técnica, exatamente. Você vai lá pra entender as técnicas da porradaria. Com técnica e filosofia. Ah, exato. Não é academia que te cobra aí o olho da cara. E você nunca aprende a bater em ninguém, não. Lá você vai aprender a espancar os outros. Com técnica. Com técnica. Por favor. Com técnica e gostosura. Ah, isso que eu tô falando. Eu vejo o Instagram lá da academia. Modéstia à parte, sim. Tem umas gostosas lá. Ah, pensei que você tá falando do Curirim. Não, tem também o Curirim. Ah, tá. Mas eu tenho que falar pra todos os públicos. Não, claro, claro. E aí, então, vale a pena lá dar uma conhecida no CT Chinatim. Você fala, ó, Curirim, você escuta o Chorume? Vai lá pra falar do Chorume, nem precisa treinar, não. Passa lá, faz aquela aula que é grátis. Exato. A primeira aula é grátis. E nunca mais volta. E depois não volta. Mas conheceu, trocou porrada com técnica. Falou do Chorume. E lá é tão bom de porrada que um dia eu e o Wesley Zop iremos lá. Vestiremos luvas de boxe. Eu vou te enfiar a mão na cara. E trocaremos porrada, Wesley Zop. Estará na live do Instagram. Ao vivo em vídeo, Wesley Zop. Ótimo. Eu vou te socar as coxas, rapaz. As coxas? Então você vai pular. Faça suas piadinhas agora, quando você estiver chorando no chão, com a calça jeans tudo rasgada. Vamos ver. Ensanguentada. Vamos ver o que você vai falar. E daí lá, vai com unha grande ainda. E lá decidiremos quem merece o Choro Mosker, Wesley. Tomara que nós dois perdemos o Choro Mosker por ter trocado porrada. Tu vou torcer agora pro Cone. Não, não vamos perder porque vai ser porrada com técnica, Wesley. Ah, Zop. Bom, é verdade. E porrada com técnica é mais bonito. Exato. Você vai ver, vou fazer igual o pessoal do UFC faz. Vou te jogar no chão e vou te enrabar, rapaz. Eles não fazem isso, inferno. Você tá assistindo no X-Videos. Para de assistir o UFC no X-Videos. Não faz porque não dá tempo. Não dá tempo que tem o juiz que para ali. Exato. Lembre-se de uma coisa. Vou te quebrar a mão na cara. É isso que eu vou fazer. Então é isso. Mais uma vez aí nosso agradecimento ao Thiago Moretti Curirim. Exato. E a toda a equipe do CT Chinatown. Parece que você falou Tim. Tim. Meio. É porque só essa palavra é inglês. As outras são em português. CT. CT é China. Tim. É, daí Tim. Muito bem. Gostei. Que você pode ir lá acessar mais informações no ctchinatim.com. Adorou. Muito bem, esses foram os nossos recadinhos. Agora vamos para o momento que mais importa desse podcast, Wesley Zop. O momento... Chegou o seu dia, Wesley Zop. Aleluia! Afina essa garganta. Fale para nós, Wesley Zop. Exato, boa! Anuncie! Boa, agora! Finalmente! Anuncie o Leon falando o nome desse podcast. O Leon dizendo o episódio aí. Ô, Leon... Leon, fala o tema de hoje aí. Parece que você tá triste. Não, tô bem contente. Leon! Contente pelo Leon. Leonzinho. Leon. Está se Leonzinho. Destacando. Está se... Isso, isso. E como integrante agora. Estou aqui representando o rapaz mais lindo da podosfera aqui, Gabriel Asbar. Exato. O querido Negão, que não pôde estar aqui. Querido? O episódio de hoje é... Vergonhas da vida. Oh, agora sim, cara. Wesley Zop é uma vergonha andar com você, já. Eu bom, sinto vergonha todo dia. Hoje eu vou ter muito o que falar aqui. Não, não é possível. Porque acho que só não. De olhar pra você eu sinto vergonha. Você é um careca. Vou levar como elogio. Você é um merda. É verdade. Você garoteia por aí. Você é muito apressado. Você deixa a Fernanda Spalha embora sozinha depois da balada. Eu nem vi ela indo embora. Exato. Ela saiu correndo. Isso que me dá vergonha. É, tudo bem, tem razão, tem razão. De repente a gente encontra o Wesley Zop em posição fetal ali chorando. Muito bem, Wesley. Então é uma vergonha mesmo. Obrigado. Você é uma vergonha. Parabéns. Obrigado. Então vamos para esse episódio contar vergonhas aí que tivemos da vida. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. My kind of lady, no better love could I embrace, no better heart, no other faith. Muito bem, então ele foi eleito em 1997, o Mr. Vergonha Universo. Eu acho que foi nesse ano mesmo que até vou declamar aqui. E como já é uma vergonha constante desse podcast, a primeira história dele, Wesley Zop, conte da vez que você percebeu que estava ficando careca, isso provavelmente foi uma vergonha. Não, não era dessa você que eu ia contar. Você foi humilhado ali. Não, ou não... quando você mostrou a sua bunda na internet, todo mundo viu que você tem a bunda lisa. Não, isso... Mas até não foi vergonhoso. Até... Não é uma vergonha você ter uma bunda lisa? Não, não, acho que um não. Um macho alfa como você, integrante aí do... O do IMCA Cover, deveria sim, ter uma sim. bunda peluda. Deveria, mas não é uma vergonha não ter, não tê-la. Não. Bom, vou contar uma vergonha da época escolar. Então, a gente tinha na escola, a professora de matemática, ela fazia uma competição, ela dividia a classe no meio, e a gente fazia uma competição na lousa. Competição matemática. Competição Olimpíada matemática. Olimpíada Brasileira de Matemática dentro da sala. Não sei se era oficializada essa, mas tinha lá uma competição... E quem a metade da classe que ganhasse mais vezes lá na competição da lousa, aquela metade da classe ganhava ponto positivo. Então ela ia lá e colocava umas contas pra vocês fazerem. Uma conta cada um lá fazia. Quem fizesse primeiro ganhava. Fizesse primeiro e certo, não, ganhava. Não, era a competição de matemática, mas ela colocava a pergunta de história. Ué, pra confundir, né? Pra dar aquela confusão. Você com uma visão limitada, Débora, talvez não saiba que existe a história da matemática. Ah bom, isso é verdade também. Não, não, mas ela colocava contas. Ah, tudo bem. Sim. E daí... Equações. Equações. Álgebra. Várias coisas. geometria. Aí. Triângulos. Retângulos. Círculos. Quadrados? Entre outros. entre outros polígonos. Expressões numéricas. Várias. Frações. Sim, mas não é o ponto. Potencialização. Mas esse não é o ponto. Exato. Continha demais. Ponto é multiplicação. Exato, ou X. Sim. Mas daí a gente tava meio mal na matéria de geografia, porque professor de geografia é tudo filha da puta. Ah, então você não vai falar da de matemática? Não, mas a gente vai falar não, da ideia minuto, que demos. Só um minuto, você não vai falar da de matemática? Não, mas vocês chupa, vão entender. Chupa, Débora! só isso. Era só uma observação. Um alívio aí, né? Sim. Daí a gente tava mal na matéria de geografia e sugerimos para a professora fazer isso também. E a professora com uma pau mandada. Como é que ó, a gente mandava nela? A gente só tava mal porque a gente era burro mesmo, porque podia mandar nela. Exato. A gente explicou para ela como funcionava, daí ela falou, mas eu não sei fazer conta. Eu falei, não é conta. Então você coloca, ela colocou uma pergunta de geografia e a gente tinha que responder. Uma pergunta para cada lado, assim. Uma pergunta para cada lado. Ou era várias perguntas? Uma pergunta para cada vez do aluno lá na frente. Então tinha daí lá, respondia, apagava. Respondia, apagava, eu ia ao próximo. Doideiro. E assim, consequentemente. Eu nem sabia que existia essa palavra. É, você não é uma, como eu vou falar, uma gramatóloga. É, realmente então, ela não é. Não uma, é, não é. Eu fui lá ver o diploma dela. Não é tem gramatologia. É, então não. Faz massagem, torce braço das pessoas. Sim. É isso. Chuta neném? Chuta, quer dizer, chuta, faz massagem mas neném. Medicinalmente. É, sim. Daí a gente sugeriu isso pra ela, daí eu fui um dos primeiros ali aí lá na frente pra poder fazer a competição. Esse era o mais espertão? Não, porque eu acho que eu era o mais cabeçudo, era mais fazer me apontar ali. Que mesmo que apontasse pra outra, era pra você. Um pouco pra mim tava sendo apontado. Daí eu fui lá na frente, tá? Ela colocou lá, preenche, colocar lá os nomes dos pontos cardeais e colaterais. Da Rosa dos Ventos. Isso, você já tava no terceiro ano do ensino médio, né? Não, era a quarta ou quinta série. Daí colocou aqui. Norte, Sul, Leste, Oeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste, vergonha Nordeste. Aqui, por favor. Era esses oito nomes. Na época era esse. Na época era esse. Colocou lá, daí colocou a pergunta e falei, pô. Fácil, tá fácil. Tá fácil. Daí ela lia a pergunta, leu de cada um, falei, fácil. Você tá equilibrou, fácil. Pegou o impulso, foi pra longe. Não, você fica naquela posição de largada da corrida, né? Daí eu preenchi, rapidão lá, sólido, líquido e gasoso. Daí todo mundo, Zop, burro! Burro! Porque a matéria era geografia, o que eu tava respondendo de ciências ali? Né? Por que a gente foi escolher um retardo? Por que a gente foi escolher uma inclusão? Vai pra pai, filha da puta! Não, e o pior é que eu preenchi sólido, líquido e gasoso e taquei o giz ainda. Ó, fodão! Chegou, pulou na cara da professora, esfregando a cara dela no seu saco. Olha aí, eu preencho, caralho! Biscate! Isso com 9 anos. Não, daí eu olhei... Falei, nossa, peguei o apagador, apaguei rapidão, coloquei lá norte e só a outra acabou. Pô, burrão. Que burro. Aí todo mundo, vai, aí. É, professor Wesley. Você é especial. Acabou o seu tempo. Senta lá. Ó, foi vergonhoso. Foi vergonhoso porque, pela minha prepotência... Vai tomar no seu sólido, professor! Ela fala, ele não sabe mesmo o que significa sabe as coisas. Porra, obrigado, gente. Então você foi linchado ali por ser burro. Linchado por ser burro. Tinha acabado de ser transferido da PAI pra escola normal. Acharam que ele podia ser reincluído. Eu achando que cada conta que se acerta, ou cada resposta certa, ganhava uma mariola. Perdi a mariola. Então, um mandiopan. Um mandiopan, mas tá bom. Então, depois você acostumou a ser burro, daí nem passou mais vergonha. Não, daí dali pra frente é crédito, né? Depois disso, qualquer coisa que eu fizesse, foi de roupa. Fui de roupa na escola. Olha, ué, que esperto. Olha, roupa de... Ele é sólido e líquido e gasoso, hein, gente? O professor elogiando, né? Pô, Wesley, que bom, você não chegou todo cagado hoje. Olha, você não chegou todo líquido na roupa, hein? Todo pastoso. Obrigado pelo preconceito de vocês, muito gente. Bem, Wesley, parabéns aí. Contribuir pro avanço da ciência. Hein? Tamo aí pra isso. Muito burro. Bem. Ainda bem que não era conta lá, né, Brispalo, então, no fim das contas, que senão ia passar mais vergonha aí. Ia chegar e desenhar. Desenhar uma casinha. Ah, aí a professora passou um monte de desenho aqui. Não, passou uma equação pra pessoa lá, ó, pra outro lado de Bhaskara. E pra mim, 2 + 2. Né? Uma casa. 2 + 2 é uma casa. É um peixe. Débora Espala, passaria vergonha na pele de Wesley Zob se você fizesse uma burrice tão grande assim? Com certeza, eu sou péssima em matemática. Ainda bem que eu tenho o Leonzinho, porque para ver quanto custa, qual que é o melhor pacote de papel higiênico, eu chamo pra ele. Quantidade? Mas também porque ele tem o ano sensível. Né? Para ver qual é o melhor. Né? E ele, o ânus dele pisca, assim, mediante o melhor. Ele prefere os aromáticos. Né? Ele ou você prefere na hora do cunilingue, né? E aí? E você, Fernanda Espalo, que trouxe aí de vergonha? Bom, eu já tô com vergonha agora no começo, né? Então... Sim, vergonha, porém, aí depois dessa história de Wesley Zop, ela tá aí com certeza de que fez a coisa certa te abandonando ontem. Porque você obrigado, é muito burro. Obrigado, Fernando, pelo seu preconceito. Parabéns, Fernando. Não sei nem o que dizer. Bom, a primeira história que eu trouxe, eu tava no segundo ano do segundo grau. E a gente viajou para um hotel fazenda em Santa Catarina. A gente quem? Eu, a minha outra irmã, que é a Flávia, um amigo e o pessoal da escola. Então, só foi a sua irmã legal, então. Não queria falar isso ao vivo aqui, mas... E a gente foi com um ônibus, sei lá, tinha 40 pessoas da escola, e a gente foi fazer essa viagem para o hotel fazenda em Santa Catarina. E aí a gente chegou lá, Peraí, você e sua irmã estudavam na mesma sala? Não, eu tava no segundo grau, no segundo ano do segundo grau, e ela tava na oitava série. Ela era a viagem de formatura dela, e eu e meus amigos fomos... Ah, de intrometido intrometidos. Não, como responsáveis. Exatamente. De inclusão, né? A minha mãe, sempre, como eu sou a irmã mais velha, eu era responsável pelas duas, então eu tinha que ficar vigiando todo mundo. Por isso que ela tá aqui, inclusive. Exatamente. Inclusive entrando escondida nas viagens de formatura, passando por alunos de oitava série. Então a gente chegou lá no Hotel Fazenda e tinha várias coisas pra fazer. Tinha pônei pra dar uma voltinha. Tinha. Tralete da vaca. Dava pra pegar goiaba no pé. Colocar legal, o dedo, hein? No cu do boi. Sei, boi era o instrutor que cuidava das crianças. Ele tinha uma brincadeira. Olha, eu não acordo com o dedo no cu, viu? Mas se quiserem comprovar... E aí, moleque, aí ele dormiu o dia inteiro, rapaz. Então, aí tinha Totó Humano, tinha quadra de futebol, tinha até charrete, tinha várias coisas. E rapaz, uma das coisas... parece a nossa vida, isso aí. Falando, tá me escrevendo americano. Mas pois tá. Eu viajei pra ver um lugar assim, né? Então, e aí, uma das coisas que tinha era uma tirolesa. Uma tirolesa... Wesley Zop sabe muito bem o que é, mas explica aí pra... Mas explica pro pessoal que é ignorante. A tirolesa que tinha lá, você saía de um ponto alto, né, do lugar, e atravessava um rio, e aí você tem que se segurar num cabide? Num guidão? Tipo um guidão, e aí você atravessa o rio pendurada nesse negócio e, né, sai do outro lado, se você não conseguir se segurar e não cair no rio. Não, então, eu com jacarés. É, piranha. Tinha colete salva-vida nisso aí? Não. Não tinha? Que perigo. Não, eu morreria. Eu na verdade, era mais um banhado do que um rio, mas enfim. Era um bosteiro. É. Então. Tinha carrapato. O cara se segurava para não cair na merda. Pelo amor de Deus. É um incentivo. O boi obrigava as crianças. O cara não prendia com a... O cara não segurava com a mão. Ele se prendia com a dobra do cotovelo. Ele furava a própria carne do guidão ali para não cair. Né? E aí, logo que a gente chegou lá, a gente largou as coisas no apartamento. Eu falei, não, ó, vou ser a primeira aí na tirolesa, né? Me achando o máximo. E aí eu corri lá, e formou uma fila de um monte de gente, mas eu tava em primeiro. Lembrando que ela era a responsável. É, mas pois ela era um exemplo. É o pisou exemplo, em cima da irmã, falava. Deu um soco na cara dela pra ir primeiro, mas tudo bem. Aí quando eu cheguei lá, o cara me explicou o que tinha que fazer. Ele falou, ó, você segura no, né, nesse tipo guidão, só que tem uma cordinha que você tem que jogar pra trás. Pra ela não enroscar e você conseguir atravessar todo o caminho. Porque senão ela enrosca na linha, na corda de... É, enrosca uma linha na outra e daí ela emperra. Daí você fica parada no meio do... Exatamente. Mas eu não prestei muita atenção no que o cara falou. Tava se achando. É, tava achando que era o máximo. Porra! Sou a mais velha aqui. Eu sou aventureira, porra! Sou aventureira e responsável pela galera. Sou um exemplo aqui. Exato, olha só o mundo que eu vivo aqui. Criada na selva de pedra, mas Wesley Zop. É verdade. Rapaz. Atravessar um bosteiro, né? Todo não era dia, pra não. Qualquer um. É, claro. E aí, logo que eu fui, que eu tava segurando nesse guidão e tal, ao invés de jogar a cordinha pra trás, eu joguei pra frente. E aí ela, óbvio, enroscou uma na outra. E eu, tipo, na hora que eu me soltei do negócio, né, pra atravessar o rio... O negócio emperrou mas e eu metro, corri. Um metro, tipo, um metro tipo, você volta. Uns 30 centímetros, ah, assim, bom. É. Um metro da ricocheteada da cerveja. Exatamente. Então deu aquele tranco, eu não consegui me segurar, caí na rede de proteção. Nem chegou a cair no bosteiro. Eu fui rolando o barranco, então eu bati na rede de proteção. Bateu a nuca no barranco, no palanque. E aí eu fui rolando nesse barranco, já ralei toda a testa, o joelho. Então eu me machuquei, tipo, na primeira hora que eu cheguei no Hotel Fazenda, com uma fila de gente me olhando, todos mais novos que eu, né? Vou desacordar. Ela, o boi dormindo o dia inteiro e ela em coma ali. Pelo menos não peguei carrapato do boiado. Quer dizer, né? Que você saiba, né? Tava em coma. Ficou, né? Desacordado todo mundo. Ela tomou da dedada. Mas ela acordou 3 meses depois do hospital. Disseram que eu fiquei com um problema neurológico, mas eu acho que Provavelmente. Imagina. Não, acho que não. Deixa quieto. Ó, eu tenho aqui uma rosa dos ventos. Você consegue falar onde é sólido, líquido e gasoso? Bovino, caprino, equino. Pronto, eu sei, cara. Agora eu aprendi. Muito bem, Débora Espora. Você bem que falou que sua irmã era bem vergonhosa mesmo, hein? Ela é especial, vai. Ah, não é sim. Porque o médico falou, ela é especial. É sim, claro. Claro. O que você trouxe, Débora Espora, de vergonha? Bom, eu fiz residência e foi em pediatria. Então, eu sempre gostei de criança, me dei bem. E... Mentira! Eu tava dentro de um elevador cheio de médico e... Quantos médicos? Deixa eu ver, tinha uns 8 médicos e tinha uma mãe com um menininho com síndrome de Down, eu e uma amiga, e a gente usava crachá com foto. Muito bem. E aí o menininho ficou olhando meu crachá assim, não parava de olhar e, né, subindo 15 andares demora mesmo. Ainda mais eu... com um elevador com 8 médicos. Médico é gordo. É. É verdade. Aí o menininho ficou olhando pro meu crachá e eu falei pra ele... Você viu a princesa? Que linda. Daí ele... Não é uma princesa, não. Cara, todo mundo do elevador começou a rir da minha cara. Eu fiquei roxa. Perdi qualquer oportunidade de casar com um médico rico. Com o menininho de síndrome de Down. Com o menininho de síndrome de Down. Era a intenção, na verdade. Não, mas peraí. Fiona é uma princesa. É verdade. É. E aí? Tá, às vezes... E aí, moleque de síndrome de Down? Vamos achar esse moleque de novo. Que deve ser um adolescente agora. Exato. Os médicos escutaram ele falando isso? Escutaram. Às vezes você, com a sua vergonha, acho que todo mundo tava apontando e rindo, mas todo mundo... Não, todo mundo riu da minha cara mesmo e ainda me olharam. Foi querer se achar aí, foi igual salto eu lá alto. Que fui, escrevi e joguei o giz. Nossa, será que é o bonzão? Não te julgo mais, e velho. E falou, o príncipe acertou. Eu não sou um príncipe, gente, olha aqui. Daí todo mundo, não, você é burro. E você, Leon? Então tá, eu vou contar uma história aqui de quando eu era moleque ainda. Tinha uma menininha no colégio. Quantos anos? Ah, lá pela 5ª série, acho que era. 17. Não, você tá louco? Acho que tava com uns 19. Ah, era precoce. Mas o Aesop é um gênio mesmo. Exato. Me considerem um mortal, gente. E aí tinha uma menininha lá que eu gostava muito dela, sabe como é, né? Tem nome? Era Maiara o nome dela. Oh. E ainda lembra o nome? Eu acho. Epa! Maiara, a vizinha aqui? Já fui apaixonado por uma Maiara. Mas... Será mesmo? Você nunca foi apaixonado por uma Maiara? Maiara são os primeiros avós. É verdade. Quem nunca foi apaixonado por uma Maiara? É verdade. E aí eu era amigo dos primos dela e uma vez a gente foi até a casa dela lá. Até a casa de um dos primos, ela tava junto, uma festinha, uma reuniãozinha de criança. Tal. Aquela baladinha de garagem? É, exatamente, na garagem. Já fui muitas dessas. Essa é bom, festinha no play. É. Mas você começou a frequentar essas festinhas de criança depois dos 25, por aí. Assim, né, não, mas peraí, você já era casado. É que eu limpava as garagens. Ah, tá. Não devia nem estar na festa, mas fui preso debaixo do carro ali. Sobrevivi me alimentando da roda do carro. Do óleo do motor. Sim. E aí o que acontece? Aí fez aquela rodinha de criança e começaram, ah, é porque o Leo gosta da Maiara, a Maiara gosta do Leo, e beija-beija, não sei o quê. Peraí, beija-beija? É aquela e beija. Ah, beija. Tá. E aí a gente foi pro meio da roda ali. Eita, Lele! Mas ele é orgia. Ele deu a largada na orgia. Nossa, já foi pelado. E aí no meio de todo mundo ali, eu fui e dei meu primeiro beijo, né, menina? E aí eu fui tomado daquela alegria, né, inexplicável. Sou hétero! Chupa, Jorge! Fui coroinha assim, mas sou hétero! Acabou que eu sou bichinho aí, ó. Tirou uma foto com pipi na minha boca. E agora? E agora? E aí eu tomado por aquela alegria, eu peguei e virei. Sai correndo, eu não sei por que eu fiz isso. Ah, todo mundo sai correndo no primeiro beijo. Tirou a camiseta. Exatamente. E começou a rodar. Aquela volta olímpica na festa da garagem ali. Música eu saí correndo, pulei e fiz um movimento assim de Pelé. Vitória. Yes! Isso, do Pelé. Pelé marcando gol. Pelé. Que só fica bom quando o Pelé faz. É, se outra pessoa faz, fica muito homossexual. E fiz esse movimento, a hora que eu pousei no chão, eu escorreguei e caí. De bunda, não. Por isso que você caí... tem que ser o Pelé pra fazer o movimento do Pelé, cara. Caí de frente do chão e todo mundo começou a rir de cara. Exatamente. Pô, a Mayara se arrependendo. A Mayara falou, puta, beijei o rapaz. Toma aqui seus 10 reais de volta, Jorge. Não quero mais beijar esse bichinho, não. É episódio de vergonha ou de pessoas especiais? Acho que vai ter que mudar o nome, né? Mas você caiu de cara, aquela chapa. De cara, aquela peitada no chão. É aquela peitada no chão, perdi. Ficou com a perna ar. Mole, o beijo foi bom demais. É. Mayara, esperamos você aqui, Mayara. Na nossa roda também. Levantou, tentou achar a dignidade estraçalhada no chão ali. Eu levantei e fui embora, na verdade. Eu morava ali perto. Nem olhou pra trás. Nem abriu o portão, chegou, derrubou o portão na peitada. Aquela calejada. Parabéns, pegou a Mayara, rapaz. Pô, é isso, muitos eram apaixonados, mas nunca beijaram. Exato. A vergonha é que ela não tinha os dentes na frente. Não, tinha um bafo. Ah, não. É, sou eu. Você nunca passou vergonha? O que eu mais passo é vergonha. Porque roupa já não passo, então eu passo vergonha, né? Pode ver uma vergonha que quer passar. Duas vezes já fui convidado pra ser padrinho de casamento. Ah, muito bom, muito bom. Nenhuma das duas dei presente. Não, mas isso não é vergonha. Quem convida pra padrinho é que é presente. Isso é não é vergonha. Exato. É a diferença que eu faço na vida da pessoa. Claro, claro. Uma vez foi pra Garoto Vaca. Muito bem. Outra vez foi pra Gustavo, um outro amigo meu. Gustavo que é o meu filho. Sim, um dos seus filhos perdidos no mundo. É que qualquer gordo careca de barba, eles falam que, são, é, que é meu filho. Eu faço mitose, né? Realmente são, né? Chamado pra ser padrinho, né? Nunca tinha sido padrinho. E talvez agora eu entenda por quê, mas... Mas o Gustavo não sabia o porquê? Não sabia, então fui chamado pra ser padrinho. Era aqueles casamentos chiques que tem 30 padrinhos pra cada lado. Então dava pra tirar um futebol de padrinho depois, né? Era um casamento lá com aquelas organizadoras, aquelas mulheres que são... Cerimonialistas. Cerimonialistas, mas que são pagas pra fazer cara de mal pra todos na festa, né? E aí tinha uma fila de padrinhos ali, estava eu só com a Ju. Só que eu não tinha um, como eu posso dizer assim, um terno elegante. Adequado. Adequado para a ocasião. Que ninguém me falou, vai ter 30 padrinhos. Você achou que você era o único? Não, será... Entre os dois e três ali, é, sei lá. Não único, não único. É, eu não sabia que eu ia ser o goleiro entre os padrinhos ali. Daí o que, que eu falei? Vou pegar um terno com meu irmão tem 1 milhão de ternos. Falei, ó, tem um terno black. De padrinho. De padrinho. Black padrinho. Eu, meu irmão falou, tem um terno negro aí. Então, o irmão mais educado. Pegue ali no meu guarda-roupa. Peguei. Pus na mala, né? Nem experimentou, porque é do seu irmão ou serve pra você? Era em outra cidade, sim, era em outra cidade. Daí, chegando lá, na hora de pôr o terno, não tinha os botões da frente, assim. Mas até aí? Não, foi, velho, tudo bem, velho. O botão no terno é melhor do que não tem na calça. É, exato. Mas não tem o botão na frente, pô, tudo bem, né? Ah, eu, pô. A camisa tinha botão. Camisa tinha. Ah, então, beleza. Chegando lá, na fila de padrinhos, assim, começamos a receber orientações. Da cerimonialista. Da cerimonialista, ela vai explicar como que funciona o processo ali, porque... A entrada em campo, beijo, gramado, não beijo. Qual vai ser a estratégia? A coreografia. 4-3-3, a gente vai entrar ofensivo, ou você vai tentar segurar o jogo. Ela é a técnica ali do casamento. É importante pra isso, porque tem gente que não sabe como é ser padrinho. Então tem pessoas que vão falando lá essas coisas pra você, de detalhes assim. Por exemplo, Leon, ela falava assim, ó... Saiu do altar, você cumprimenta o noivo com a mão direita, E a esquerda é um código, né? E abraça a noiva e dá dois beijos apenas. Isso é no noivo ou na noiva? Caralho, ela falei, caralho. Entendeu? Então eles falam todos os detalhes que você tem que fazer lá, a coreografia, tudo ensaiado. Eu não tinha ideia nenhuma disso. Pra mim era, você vai lá, não dorme, pra você não sair naqueles vídeos do Faustão lá, que as pessoas dormem e caem no casamento. Tenta não bocejar enquanto o pai tá falando. Não faz piada sobre pedofilia ali. Não puxa o microfone do padre e faz stand-up. Exato. Daí a última orientação era os padrinhos do lado esquerdo e a botou e aí os dois primeiros botões do pé. Daí tinha 30 padrinhos ali, né? Você falou. Eu falei, porra. Ninguém vai me ver. Eu não tinha falado pra João. Eu falei, Júlio, meu terno não tem botão, né? Mas você é um desgraçado mesmo. Você até começou brigando comigo ali. Daí um cerimonialista passou, ó, botou aí o terno. Eu falei, ó, claro, claro. Na hora de entrar, vou botar. Claro. Fiz o movimento de abotoar. E o Douglas, pra quem não sabe, é um mímico. Então, a mulher até acreditou. Botou, beleza. Ela foi embora assim, daí a Ju falou, mas você não foi? Sua mãe é costureira, desgraçada. Você não viu antes? Eu falei, não vi antes. Porra nenhuma, não sei o que lá. Ficamos discutindo ali. Assim, dentro do código, pra nenhum outro padrinho perceber. Só no olhar. Daí a cerimonialista passou, tem que abotoar os dois primeiros botões. Isso é claro, claro. Opa, esqueci. Depois daquele movimento de mímico, né? Tem um vidro na frente e abotou. Tô dentro da caixa de vidro. Não tô te ouvindo, tô né? Costurando o botão mesmo. Pô, a mulher vai embora, o Ju me xinga, ela passa de novo. O senhor poderia botar o seu paletó? Claro, vou botar. Sim, claro, vou botar. Cara, ela passou umas 5 vezes pedindo pra eu botar. Aí a Jo grita igual aqueles de festa junina, trocando casal! Daí a minha técnica foi o quê? Ficar igual um comendador, assim. Napoleão, né? Exato. Prendi assim, coloquei a mãozinha e foi assim. Acharam que ele tava tendo um infarto. Gastrite, né? Mas ali todo mundo percebeu que o meu terno não tinha botões depois que eu fui cobrado 5 vezes pra pôr a botuar. Fui num casamento chique com um terno merda, parecendo um mendigo, como sempre. A vez que eu pensei, agora eu se consagro, não deu certo, cara. Então, mas se consagrou como mendigo. Então eu passei vergonha ali, não é? Depois que eu passei pela cerimonialista, aí corri pro abraço. Voltou limpo. Mas acertou pelo menos a mão pra beijar. Chegou lá, tava tão nervoso, deu um beijo de língua no noivo, apertou a mão da noiva. Na cara da noiva. Sedada na noiva ali, suruba no meio da igreja, comi o cu do pastor no fim. Então deu tudo certo. Mas isso no é normal. Isso, né? É assim. E o pessoal ali olhando, me julgando, falando, olha lá, terno desabotoado. Porra, meu amigo. Mas ali eu passei vergonha. Uma besteira, uma coisa tonta. Mas, pô, quando você não tá no seu meio social, qualquer... No seu costume, no seu cotidiano. Qualquer besteira te deixa envergonhado, cara. Todo mundo te olha falando, aqui não é seu lugar. Porque bom mesmo era se pudesse ir com essa camisa de velho bicho, né? Quem passa cantado em criança querendo me julgar? E aí, mas... Oi, irmão? Gostou da princesinha? Gostou da princesinha? Sai daqui, ô véia desgraçada. Ela se achando novinha ainda, paquetona. Princesa. Tá mais pra dragão. And when I lost the moon answered to God, oh, blue, blue, blue. Now I'm no longer alone, without a beat in my heart, without a listener. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, for dang, dang, dang, for ding, and all ding, blue. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, for dang, dang, dang, for ding, and on, ding, boom. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, for dang, dang, dang, for ding, and on, ding. Blue moon. Puta cheiro de bosta! We'll be right back. aí, Wesley Zop. Não, não, você acha que não é só de uma vergonha que vive o homem. Claro que não. Mas de toda vergonha que sai da boca de Deus e te amaldiçoa. Eu vou pesquisar melhor esse seu, esse seu provérbio aí. Eu contei uma vergonha de criança, porque... De criança em si, você pode até falar, ah, era criança e tal, mas daí agora eu vou contar uma depois de adulto. Estamos aqui gravando numa mesa oficial de pôquer aqui do Leon. Isso me fez lembrar de uma vergonha que tive em jogo de cartas. Pra quem não sabe, o Wesley Zop não é religioso, mas ele é supersticioso no jogo. Regras. Regras. Você tem que seguir regras no jogo. Existem costumes. Existem. Tradições. Existe uma ordem. E tem que ser seguida. Claro. Daí estávamos jogando pôquer, isso lá em Americana, São Pablo. Na grande Americana. Na ali. Grande Americana em região ali. Sim, que envolve desde São Paulo até Campinas. Não, desde ali. São Paulo a Dracena ali. Sim. É aquela pequena região. É a grande ali. Americana, a sim. A grande Americana. Estávamos jogando pôquer. Campeonato oficial. Não. Entre amistoso. Amigos do Bolinha. Ah, sim, oficial entre amigos do Bolinha. Estávamos jogando pôquer, Texas Hold'em, pra... Caso vocês queiram saber qual. Para o ouvinte ignorante, o que é um Poker Texas Hold'em, Wesley Zop? Duas cartas para cada um e cinco cartas abertas na mesa. Sim. Cinco cartas em comum para todos e você tem que montar o seu jogo de cinco melhores cinco cartas. Você monta ali em conjunto com as cartas da mesa. Exato, duas suas e cinco da mesa. Entre as sete... O dealer. O croupier. O croupier. Sim, que entrega as cartas. O barista do pôquer. O barista do pôquer, sim. Ele o coqueteleiro do pôquer. O sommelier. O sommelier. Ele coloca cinco cartas na mesa e ele vai virando uma por uma à medida que as pessoas querem permanecer naquela rodada. Exato. Vai, coloca cinco cartas viradas com a face para baixo, vira as três primeiras, depois vira a outra e a outra, certo? Todo mundo entendeu? Vamos começar a jogar. Estamos gravando. É. Valendo o toba. Valendo! Não, mas eu não. O meu toba vale mais do que o do Wesley, que tá estourado aí. Não, o meu é semi-novo. Toba é toba. Não. Tá no jogo, vale um toba, é um toba. Mas o meu vem acompanhado de verme. E aí? É, não, é. Nem mas todos o seu tem ganache. Exato. Ganache. Entre aspas. Daí, tamo jogando, um amigo meu foi começar as cartas, não é amigo do Douglas, porque o Douglas não gosta dele porque ele é chato e fede. Sim, não daí, porque eu sou chato e fedo. Não, porque o cara é chato e fede, o Douglas só fede. Sim, fedo no pau, que é normal. Que é normal. Ele foi entregar as cartas, ele começou pela ordem errada. Da ordem que fugia da tradição. Exato, eu... Joguei a carta na mesa e falei, você é um burro. Você é um merda. Você é um bosta. Eu não gosto de jogar com moleque. Você vai mudar o destino das cartas. Isso daqui não tem lógica. O que era pra sair pra mim não vai sair. Eu poderia ganhar esse jogo. Mas humilhei, palestra. Você não presta atenção nas regras. Peguei um slide. Olha o quanto você é burro. Burro e bicha e fede. É chato. Quem chamou esse bosta? Na verdade, tinha sido eu, mas... Quem chamou esse verme? É foda jogar com moleque. Eu sou profissional. Eu jogo na liga de pôquer de americana. Da grande americana. E dei os outros ali na mesa constrangidos. E você tava na mesa eu também. Eu entendo ali. Mas o Fonizópolis, você não tá... Você não acha que você tá exagerando? Cala a boca! Eu ali, Wesley, alterado. O Wesley não é de estourar, assim, nunca, por causa de uma coisa idiota. É. Por causa de um jogo que a gente apostava de um e um centavo. É. O blind era um centavo. Exato. Não, e daí o Douglas ali constrangido, tinha umas barras. Eu não gosto do cara, hein? Ainda é. E o cara ali, retraído, quase em posição fetal... Ele, não, desculpa, Zop. O olho chorando sangue ali. Desculpa, Zop. Imbecil. Não, ainda falou assim, você não sabe da carta, você perdeu a vez de dar carta, ô, babaca. E o cara falou, não, quiser eu nem dou mais carta, né? Então o Zop pegou pra dar as cartas. Aí eu falei, agora deixa que aprenda da carta. Daí, distribuí na ordem correta, mas coloquei todas com a face pra cima na mesa. Ainda falei, agora tem jogo, hein? O jogo vai ser bom. Daí todo mundo olhando pra mim falou, o que você tá fazendo? Daí eu falei, como assim, o que eu tô fazendo? Daí eu olhei, eu falei, nossa. Daí o cara, a oportunidade do cara era essa. A chance do cara de subir na minha cabeça, de cagar na minha cara. Ali. Era toda dele. Eu até fiquei quieto. Mas falei, o cara tava tão em choque ainda. Daí quem veio me zoar foi o Asbar. Mas falou só assim, falar dos outros é fácil. Mas nem você sabe das cartas. Mas eu fiquei tão humilhado aquele dia ali, mais humilhado que o cara. Ele terminou de colocar as cartas na mesa e tacou o giz assim, ó. Olha como é que faz. Olha aqui. Kimberly, Jason e não lembro o nome do Power Ranger. Mas e Jorge, que era o faxineiro do colégio. Aí essa foi a minha vergonha. Humilhei um cara pra ele dar na ordem errada e eu dei as cartas pior que ele. Foi triste esse dia, cara. Mas foi expulso da liga. Nada, isso foi espalhado nas redes sociais, fui expulso da liga de poker. Sim. Não por humilhar ele, mas por dar as cartas erradas. Foi trabalhar em acampamento de criança com o nome de boi, sim, né? Mudou de profissão, né, cara? Porra. E você, Fernanda Espala, o que mais aí? Você tem de vergonha? Tem 7 páginas que ela anotou aqui. Né? Eu coloquei só as principais, assim, pra não passar tanta vergonha. Eu, a Dé, a Flávia e mais uma amiga, a gente fazia um curso de dança moderna. Eu tava com uns 15 anos, eu acho. Fitas? Saia de tule? Não, era... Tipo, a gente dançava, aprendia várias coisas. Dança assim. De salão. Não, dança não. De salão não. Era balé, jazz. Não. Era tudo que você imaginava. Contemporânea. Chama isso. Tipo isso. Tipo isso. Dança no gelo. Moderna, entendi. Contemporânea, e meio... Aí a gente fez aula quase praticamente o ano inteiro. E daí a professora falou que a gente ia ter uma apresentação. Era só vocês três lá? Não, eram várias meninas que faziam esse curso. Acho que umas 20, 30 meninas. Não era só elas três, tinha a professora também. A professora chamada Boi. Ela mudou do Hotel Fazenda pra dar dança de aula de dança. De tule. E aí, quando a gente foi fazer as roupas da apresentação, era uma roupa de TNT rosa. Então a gente parecia... Fiquei impressionado de já existir TNT na época. Filho da puta. Não a bomba. Você me respeita. O tecido não tecido, você quer dizer. E então era um TNT rosa e a gente ficou parecendo um monte de algodão doce. Era um negócio... Todas as três. Feltro vivo. Nós quatro, né? Porque éramos nós três, mais a nossa amiga e o resto das mulheres. Sim. Lá. Mas cada um fazia a sua ou tinha uma confecção que fazia de todo Teve mundo? Teve uma confecção que fez de todo mundo. Porque isso é mó máfia, cara. Agora eu vou falar aí das escolas de dança que montam a apresentação no fim do ano. Você não pode fazer sua própria roupa. Tem que fechar com uma confecção. E você paga o triplo do valor. Você paga o triplo do valor. Uma roupa de TNT colada com cola quente, você paga R$7.000. Colada ali. Com cola quente no corpo. Exato. Sob medida. E aí chegou o dia da apresentação. Nós estávamos muito bonitas, né? Com aquela roupa maravilhosa. Mas na época vocês se acharam ridículas? Ah, a gente estava... Porque vocês eram menores, às vezes vocês não tinham percepção. E a gente ainda ficou super feliz, porque a professora escolheu a gente pra ficar na frente. A gente não, não imaginava a vergonha que era. Porque mulher tem uma coisa de rivalidade, né? Então tinha um outro grupinho de amigas, melhor. Assim, lá, que não eram nossas amigas. E a gente falou, agora a gente dá na cara delas, que a gente vai falar nós na frente. Nós sabemos a coreografia, né? Elas vão seguir a gente. Inclusive elas faltam no dia pra passar essa vergonha. E aí foi num clube em Foz, que é um clube grande. Na época ainda era um clube. Cabe umas 30 grande. Pessoas. Não, umas 40. Tinha tipo umas 10 ali assistindo. E aí a gente tava. Era uma música, eu não lembro que música que era. Escadundum, escabimbim. Era tipo assim. Isso. E era uma coreografia muito ridícula. Capoeira? Capoeira. De TNT rosa gigante capoeira. A gente dançava, inclusive, descalça. E aí, no meio da apresentação, assim, essa música bem bizarra e tal, a gente já tava morrendo de vergonha de estar dançando na frente de um monte de gente. E aí, no meio da plateia, uma que agora é a Jonas, antes, né, era um rapaz. Jonas é o nome unissex ou... Ah, tá. Não, era agora um rapaz, era tá. um rapaz. Era um rapaz que se transformou. Exatamente. Se transformou recente ou durante a apresentação? Ele não estava. Ah, Jonas, porra! Não, ele estava na plateia. Ah, na plateia. Na plateia. E a gente se conhecia do bairro onde a gente morava. E aí, no meio da apresentação, né, porque até então não tinha muita gente que a gente conhecia, tinha gente da cidade inteira. Caramba, só um minuto, Foz do Iguaçu precisa de coisa cultural, né, ali, cara? Uma necessidade tem urgente. Tem que assistir uma merda de menina cheia de roupa de TNT. E aí, no meio da apresentação, que até então a gente tava meio anônima, ele grita... Fernando Espala gostosa! Eu, gente, eu queria sumir, eu queria abrir um buraco no meio daquele palco e me esconder. Eu acho que eu devo ter ficado roxo. Eu acho que foi naquele momento que a gente começou a desandar a apresentação. E daí ficou uma coreografia. Bosta. Uma levantava o braço pro lado, a outra pro outro. A, Débora já pensou, por que a Fernanda é gostosa e não eu? Já passei a rastreia. Já tem a rivalidade. Eu que sou a princesa. Eu sou a princesa. Como mostrei meu passo de capoeira, né? Eu rasguei a saia. Mas então, e você não retribuiu aí? É que ele não gostava de meninas, né? É, já na época ele não gostava de meninas. Gostava, só que depois dessa ignorada que a Fernanda deu... Não é pra mim. Foi ele. Pensou, não é pra mim isso. Foi por minha causa. Se não é a Fernanda, não é ninguém. Daqui pra frente só entrará coisas desse ano. Serei uma mulher agora. Pra mostrar que eu posso ser melhor que ela. Exato, já sabemos o futuro de Wesley Zop aí. Exato. Aliás, a Wesley, né? É, Desirê. Desirê é um bom nome pra você. Desirê? É, eu gostei. Oh, anota isso aí. Ou sólido, líquido e gasosa. Sólida, por favor. E você, Débora Espala, aí? Já percebemos que não é a mais gostosa das irmãs aí? Segundo a Jonas. A régua da Jonas. Que era uma régua de respeito. Exato. É, então, eu tenho uma história que eu lembrei graças à Cristiana Bruno. E ela perguntou no grupo dos Lameruxos uma história sobre cocô, merda, sei lá. Fezes anais. Isso. E eu lembrei de uma vez. Essa é uma vergonha minha que agora eu tô mostrando pro Brasil, pro mundo, eu espero. Gostei. Que esse podcast chegue. Ou se não mais, pra grande americana. Pra grande americana. Grande americana, exato. É, eu estava na casa do Leon, devia estar no primeiro ano de namoro, ele ainda fazia Leon faculdade. Morava sozinho ou morava com os pais? Morava com os pais aí na época. É. E aí eu fiquei sozinha, falei, pô, vou fazer um agrado pra sogra aqui, vou lavar a louça, né? Tava frio. Muito bem. Ficou sozinha na casa ou o Leon tava lá? Não, fiquei sozinho. O Leon foi pra faculdade fazer sei lá o quê. E os... Diz. Foi no bar. Foi no bar. E as outras pessoas? Também não tava. Eu não sei porque eu fiquei sozinha naquela casa. Foram na quermesse, cara. O que você quer saber? Não, né? Quero saber, mano. Tava sozinha a na casa. A história é sua, irmão. Não é a história minha, mas ela tava sozinha na casa. Então, você tem que saber onde que a pessoa foi. Tá sozinha na casa. Vou contar, então. Já que você quer saber, vou contar. Leôncio tava reclamando que não leva a Débora na casa da mãe dele porque some as coisas lá. Não era pra você falar. Mas você perguntou. Pelo menos é diferente do que aconteceu aqui em casa, porque aqui já tem uma lata. Aqui a gente trouxe coisa. É, tem uma lata estranha aqui na nossa cheio de merda. Calma que não é estranha. Um puta cheiro de bosta. Então eu tava lá lavando a louça. Me deu vontade de peidar, eu tô sozinha na casa dele, cara, né? Tinha muita louça? Tinha, bastante. Por isso a vontade de peidar, então. É que ela viu, né? É, vamos lavar a louça, não olhou. Puta que pariu! Como defesa, ali um polvo, né? Começa a peidar, assim. E na época eu não tinha chorume pra ouvir ainda. Exato. E aí, fiz uma forcinha pra peidar, falei, vou peidar tudo de uma vez, né? Famoso peido de um tiro só. E o peido veio molhadaço. E encheu minha calcinha. Sólido, líquido e gasoso. Exato. Líquido, veio principalmente. Norte-sul-leste-oeste. E saiu aquela merda molhada pra caralho. E eu olhei no relógio, o Leon tava pra chegar. Você tava de calça jeans? Tava assim? De calça de moletom. É. E eu pus a mão na bunda assim e eu senti que já tinha passado pra calça. É. Aí eu fui correndo no banheiro, tirei a calça dentro do chuveiro. Depois eu recolhi tudo, fui, lavei a calça e estendi. A hora que ele chegou, ele falou, ué, por que a tua calça tá ali? Estendi. Você tinha uma troca de roupa? Tinha, tinha. Ah, não, aí. Ficou de camiseta e calcinha. Não sei. Calcinha. É o desespero, Fernanda. De camiseta e pelada. Né? Até porque, acho que na primeira semana que a gente começou a namorar, ele falou pra mim... Pra eu terminar com alguém, é a pessoa peidar na minha frente. Daí eu falei, puta que pariu, eu não vou nem poder contar isso aí pra ele. Vou contar que eu caguei na calça, né? Não, e pra quem não, e pra quem não tá vendo, o Leão é gostoso. Exato. Você não acha um macho desse em qualquer lugar, não, Leão. Ele é gostoso pros padrões curitibanos. Pra você ter ideia, imagina em americano. Entendeu? Não é o padrão Mato Grossense ali? Tá bom, Gus, obrigado. Mas pode tirar a mão do meu pau. Isso explica o medo de Débora aí. Claro. Vamos terminar. É, exato. Mas ele falou que não gostava que peidasse na frente. Cagar na calça, ele não falou nada. É, exato. E aí, mas foi isso. Eu tive que inventar que eu derrubei sei lá o que na calça, assim, pra falar que eu lavei. Derrubei merda, velho. Ganache. Derrubei ganache. Mas agora, depois de 10 anos, eu acho que ele vai aceitar. Ah, ele não sabia boa. Então, acho melhor a gente parar a gravação aqui. Tá ficando estranho. Tô decepcionado. Quer conversar no quarto? A gente vai conversar, depois a gente volta. Agora explica porque a bucha de louça da minha mãe ficou suja de merda. Até hoje a louça cheira merda. Ninguém consegue tirar aquele cheiro. Tive que trocar todas as louças que ganhou de casamento. Não, mudaram de casa, mudaram de casa. Não sei por que ela deu todas as louças pra gente, né? Aliás, vocês tomaram café da manhã na filha louça, tá? Era o ganache. Era então. Ganache. Você já sabia dessa história antes, então? O pior é que não, ela me contou bem recentemente isso daí, cara. Ah, contou antes pra não ter término aqui, né? É, pra não ser ao vivo. Eu fiz ele jurar que não ia terminar. Mas a regra era não peidar na minha frente. Então tá tudo certo. Não peidar. Não peidar na sua frente. Tá certo que depois que a gente casou, eu peido atrás, né? Ele deita pra virar de lado e eu peido nas costas dele. Por isso que eu tô com essa mancha aqui no meu quarto. Achei que era câncer. Não sei qual que é pior. Foi no dermatologista, né? Pra ver o que era. Bom, eu tenho uma outra história aqui também, que é... Que também envolve Mayara. A Mayara não peida. É um ódio ao amor, né? Não envolve Mayara, mas também envolve uma outra menina. Oh. Que essa eu não lembro o nome. Mas mesmo. Que putão, né? Que essa eu não lembro o nome. Não. Qual o nome, Leão? Não lembro de verdade. Não, aconteceu depois da Mayara e você não lembra? Era a Jonas. Tá bom, era. Era a Jonas. A Jonas. Vou botar o nome de Jonas. Tá bom. Mas não era. Tá. Se eu tava já na oitava série, primeiro ano por aí. E essa Jonas, ela estudava na outra turma. Era uma delícia ou não? Era uma gostosa! Era peituda. Ela era bem desenvolvida pra nossa idade. Vamos botar isso que eu queria saber. Isso é um advogado. Porque é um problema, porque depois fica velha, fica zoada. Porque vai trabalhar na construção, pessoal dá tapa na cara. E a gente, de vez em quando, trocava uns olhares, assim, sabe? Na hora do intervalo. Umas figurinhas. É, e... A gente sentava atrás da quadra ali do colégio, atrás do gol, sabe? E tinha a quadra ali, o pessoal ficava jogando futebol. Onde você me levou ontem? Isso, e lá, me pintou. E trocaram olhares. Pintou, né? Pintou tipo uma globeleza? É, me deu uma pintada. Pintou, mas não com tinta, né? Sim. Tinta branca, é. Inclusive, ainda tem um pouquinho aqui do lado da boca. Tirando. E aí a gente ficava sempre atrás do gol ali, os meus amigos e tal. E nesse dia a gente ficou um pouco pra cima na arquibancada. Eu olhei assim e a menina tava lá num canto. E ela começou a olhar bastante, assim. Sabe? Nossa, isso... delícia! Falei, é hoje, né? Estufou o peito. Aí meu amigo, vai lá, conversa com ela, não sei o quê. E eu me preparando ali, e ela dando risadinha, falando com as amigas e tal. Parecia um galo já. Olha, já tava ali meia boba, já. E a hora que eu olhei pra ela, que eu tava tomando coragem, ela olhando do fundo dos meus olhos, eu tô uma puta de uma bolada na cabeça, cara. Mas eu quase desmaiei, cara, com a bola. Chega a sangrar o ouvido do outro lado. Sabe quando você fica preta vista? Assim? Estoura o tímpano do outro lado. Vai em câmera lenta, né? E aí... Dá uma pequena, um retardo na hora da bolada. Eu uso meia. O retardo não foi só na hora, não. Ficou até hoje. Nayara, vem aqui na rodinha da garagem. Eu não caí, não. Não sou o Pelé, não. Raquel, por isso que o Leon hoje falou que odeia futebol, vocês vão. É, claro, né? Vai tentar me imitar o Pelé, se pode. Toma bolada. Vai tomar uma bolada, rapaz. Bem na hora que tá. Bem na fonte. Bem na hora que abre o rabo do pavão ali. Acasalar. Ah, é foda, hein? Caramba. E aquelas boladas sem graça, né? Não, e deve ser aquela de futebol de salão ainda. Sim. Deve ser de capotão. Só ouve o coco, né? Tum! Aquela batida seca. Tum! Quase que substitui, né? A bola fica no lugar da cabeça. Né? Todo mundo faz silêncio, dá pra ouvir a bolada na escola inteira, né? Ih, caramba. Na hora do intervalo, todo mundo ali olhando, né? Aí a galera começou a cascar de ali, e eu desisti, por isso que eu nunca descobri o nome da menina. Ah, boa saída. Isso. Vamos dizer que foi isso. Por isso que eu descobri o nome dela por dentro, entendi. Outra vergonha que eu passei em mim foi num casamento também. Casamento é só vergonha. Pelo jeito eu não posso ir, em festas. Ó, já saiba aí, não chamam o Douglas pra casamento ou pra nenhuma festa, vai, pô. Por via das dúvidas. Só porque a gente pensou em fazer o convite, né, Leon, pra ele ser nosso padrinho aqui no ar, porra. Não. Existe. Eu não ia aceitar também. Você não ia aceitar, por quê? Porque eu... Conflito de interesse? Não poderia ver o meu amor Leon causando com uma qualquer. Mas tudo bem. Eu fui num casamento ali, de um primo meu ali na Grande Americana, ali que é... Sim, sim. Na São Pablo capital ali. Sim, sim, sim. Um bairro. Ali. Um bairro de Americana ali. Sim. É um casamento de um primo meu. Mas chamou pra padrinho, você vai. Não, não foi padrinho, não. Ah. Eu curti na festa. Então eu só pus uma blusa de velho bicho, uma calça social. Não, uma calça leg. Exato. E aí fui pra curtir. Claro. Curti a festa, mas nem tudo na vida são flores. Não, tem a cerimônia ali, tudo é o preço da festa. Exatamente. É o preço da festa. Também era um casamento evangélico, mas que imita o padrão católico ali. Então fica um cara falando 10 horas de como a mulher deve ser submissa ao homem ali. Realmente é verdade, né? São palavras, são palavras de Deus, exato. Claro. Débora, não fala enquanto o homem tá falando. Depois ela não sabe por que apanha. Né? Exato. E aí, né, tava lá aquele discurso. E era tipo um salão chique, que ele tinha a cerimônia era num mezanino, assim, num segundo andar. Um negócio legal. E aí eu pensando, nossa, isso aqui tá uma merda, um lixo, hein? Mas na cerimônia ali. É, assim. Mas... E a festa ia ser embaixo. É, e a festa ia ser embaixo, exatamente. Muito bem. O pessoal já tava montando as coisas da festa. Tava apertado, tava calor, deu um cutuquinho, eu falei, vamos sair daqui, né? Vamos pra um lugar mais aconchegante. Eu e a Ju já tava 5 anos junto, não ia acontecer nada. Mas eu falei, vamos lá embaixo, lá, esperar essa merda aqui terminar, né? Já faz 7 horas que o cara tava falando que a mulher deve ser submissa aí, já, esse discurso eu já sei, vamos, bora. Essa aula eu já assisti, né? Daí descemos e tava uma coisa que eu sou tarado em festa de casamento, que é aquelas pessoas que fazem os drinks com sucos. Tarado pelas pessoas ou pelo... Pelas pessoas, porque eu acho elas sexy. Sim, tem que ser, aliás. Mas eu gosto dos sucos, das caipirinhas, eu gosto daquelas bebidas com fruta. É a maneira como agita a coqueteleira. Exato. O balanço da coqueteleira. Como chama essas pessoas aí, você que é chique? Você que é uma delas. Um bartender. Sim. Então tem aqueles bartenders lá, que inclusive o Tutti Frutti que participou aqui faz. O flagrantes. Lá. É. Sim. Ele. Daí o pessoal faz com frutas. Eu falei, pô, cheguei pros caras assim, na maciota, no meu jeito. Gente boa de ser. E aí, Joe? Legalzão. Yay, man! Tem suco aí já? Tá fazendo as coisas? O cara falou, tamo fazendo aí, irmão. E normalmente esses lugares são disputados nas festas. Começa a fila de 30, 40 pessoas depois. Sim, mas todo mundo tava na cerimônia. Exato, mas eu não. Você não. Você tava VIP. Exato, eu falei, aqui eu vou encher o cu agora de suco de caipirinha, passar no corpo depois que se foda essas pessoas. Claro. Sim, meus parentes. Sim. E aí o cara, eu falei, então faz uma, sei lá. Uma caipiroca. Não, daí eu falei, faz um suco de abacaxi aí pra mim, um negócio assim, que é meu suco quase predileto, né? Perde pro de maracujá, mas de maracujá eu gosto mais do, da minha esposa, então não peço em lugares pra não parecer traição. Faz muito bem. Então peço de abacaxi, faz um de abacaxi pra mim, o cara começou lá a fazer, pô, fez aquele drink... Beautiful drink ali, bonito. Com dentro de um abacaxi. De um abacaxi. Uma piña colada. Eu abri o abacaxi, tinha um outro abacaxi dentro. Parecia uma boneca russa. Cara, não, daí ele fez o drink bonito, eu comecei a tomar e de repente escutou. O que vocês estão fazendo? E você tomando uma piña colada. E era uma mestre de cerimônia da festa. A mesma. Não pode servir os convidados antes da festa, não sei o que lá, rapaz, não é pra servir ainda. Daí ficou todos os caras, levaram mal bronca, era constrangido. E você? Pô, apontou pra mim, por que você não tá na festa? Não sei o que. Deu mal bronca em mim, cara. Me senti uma criança de 10 anos. Nossa, não sei o que lá, que desrespeito, não sei o que lá, blá, blá, blá. Deu aquele discurso que eu fiquei ouvindo, blá, blá, blá, blá, blá, em choque. Os adultos do Snoopy, né? É, eu sou 30 anos, tô tomando bronca porque tô tomando a porra de um suco. E abotou essa merda desse paletó, seu filho da puta. E essa blusa de velho bicho. Cara, e foi isso, porra. Eu passei vergonha ali porque todo mundo levou bronca. Daí nisso, todo mundo ali na... No parapeito do mezanino, olhando o que estava acontecendo, mano, né? Parou a cerimônia. Claro, né? Porra, cara, e um monte de gente, nossa, cara, passei uma vergonha de levar essa bronca aí à toa, por causa do sufa, que mal comida essa mulher, pra quê? Isso, você falou ali, que levei o marido dela, cala a boca! Mas você vê que ela não participou de uma cerimônia e aprender... que ela devia ser submissa a um homem. Exato. Olha aí. Tá olha vendo? A falha. Como que ela seria cerimonialista? Essa foi minha vergonha, entendeu? Você devia ter falado, vai lá escutar ali a cerimônia, pra você aprender. Viver numa sociedade onde ela se acha igualitária. Exato. Mas eu tô vendo um padrão aí com mestres de cerimônia. Exato. Cara, hoje eu odeio mestre de cerimônia. Você que contrata uma mestre de cerimônia, saiba que ela tá estragando a sua festa nos bastidores. Maltratando convidados que só querem curtir. Que são mendigos e não tem nem botão no terno. Exato. Mas faltou você dar uma... Foi uma bronca exagerada, eu não tava matando ninguém, eu não tava estuprando um morcego ali, eu não tava fazendo nada disso. Morcego é mal visto, né? Tem razão. Então, já tinha terminado, já. Já tinha terminado de estuprar um morcego. Rapaz, então, você não sabe como agiu esse tesouro. Não sabe mesmo, você fica constrangido. Você toma bronca quando você é criança. Adulto, você fala, e agora? Eu também sou adulto. E ó, você toma bronca dos seus pais, não vem o desconhecido da bronca do centro da... Aí, não sei. Você tomava bronca de desconhecido? Tomava bronca da vizinhança. Ah, então... Mas você, Wesley Zó? Tem uma vergonha aí de... Tava no começo do namoro, tava conhecendo a família. E é uma família grande pra caramba, porque eles... Na casa deles lá... 7 mil pessoas. Quando não tem ninguém na casa, tem 7 pessoas. Não tem ninguém. Tem ninguém na casa, são 7 pessoas. E daí tinha que conhecer a família até se decorar nome, pá. E tinha uma foto da minha digníssima, ex-digníssima ali... Da irmã dela e de uma prima, quando elas eram bebezinhas, estavam dentro de um tanque, todas de fraldinha, só de fralda. Mas eram nenezinhas, né? Sim, todas 15 anos. São nenezinhas. Exato. Não dá pra ver nada sexual não, ali. Claro que não. Elas se molhando no tanque. Exato. Tinha uma, gel. Lá, tinha uma lá que tava segurando uma esponja, era quase o tamanho do tronco dela ali, então... Era esponjoso. Uma esponjaça. Era um travesseiro. A infância saudável. A infância é assim, né? E daí a gente foi visitar a avó dela, bem mais do interior do que da grande americana. A gente foi lá e daí tinha a família dela, da avó materna dela, é muito religiosa. São muito fervorosos e muitos conservadores também, perante a religião, talvez. Daí a gente chegou lá, tinha lá a avó, os tios tinha... São aquelas pessoas que em feriados católicos fazem aquelas calçadas pra Jesus passar. Exato, lá. Como que chama aquilo ali? Cara, tapetinho do Corpus Christi. Exato, tapete do Corpus Christi. Exato. Esse é o termo técnico. Eu acho que esse é o termo em latim. É, tapetes do Corpus Christi. Tapetes de Jesus. é, tava lá na sala, né? Tava todo mundo, a avó, os tios. Tios tinham ali só no set. Tal, e a família deles. Tava uma galera lá na sala. Umas 30 pessoas. Umas 30 pessoas na sala. Inclusive a prima, que é uma das que tava no tanque. Daí eu cheguei cumprimentando as pessoas, vi a prima, falei, ah, eu já te vi de topless. Nossa. Você junto com essas duas aqui, ó. E a avó era a próxima que eu ia cumprimentar ali. E ela olhando pra mim, ela era uma nanica, assim, ela olhando pra cima, assim, ela, séria, ela dando risada, dá risada pra todo mundo, dá risada pro passarinho na antena. Dá risada pra cachorro atropelado. Dá risada pra... Jesus enrabando um morcego. Dá risada. Mas pra mim ela olhou séria, daí eu... E todo mundo ali com aquela cara de constrangido, tipo, como assim, nunca viu, viu como de topless? Assim? E o namorado dela, do lado dela, e eu falo... Só uma pergunta. Também. Ela era uma porca nojenta? Porca nojenta, vamos traduzir isso daqui, que é um código secreto que eu tenho com o Douglas. Que quando a gente fala porca nojenta, é uma gostosa. É isso que ele quer dizer. Sim, uma porca nojenta. Então, daí, falando com ela, daí ela constrangida, o namorado, isso sem graça. E eu dando risada. Ele, ah, já vi você de topless. Batitriz, hein? Parecia o Sérgio Malandro na sala ali. Eu fui explicar, mas daí metade da galera já não escuta a sua explicação. Já tava chorando. É. Os dois terminando o namoro já. Os pais pensando, minha filha é uma biscatinha, manda nudes pro namorado da prima. É, a minha namorada na época já braba comigo, a cunhada nem olhou mais na minha cara. Foi essa a minha introdução na família dela. Né? Rapaz, não sei como esse relacionamento não vingou. Não sei, num ambiente tão saudável, acho que é mal propício olhado. A pessoas como você, não sei como. Deve ser mal olhado. Deve ser, eles te olhavam de uma maneira ruim mesmo. Mas depois de 5 anos de relacionamento, que ela já me cumprimentava. A então, mulher ficou com Alzheimer, esqueceu das coisas. Me cumprimentava. Começou a mandar foto pra você. Você não gosta de um topless de parente, no um tanque? Sapato? No tanque? Toma galera. Esse aqui, essa selfie do meu joelho. Aparecia as tetas. Mas só o bico. Inteira. Não era inteira, porque não. Que ainda tava em pé aí. Claro, tava. E você, Fernando Spala, o que você lembra de vergonha aí? Bom, geralmente eu tô acompanhado das minhas irmãs, né? É, não... é se a mesa. Óbvio, se a mesa é assim. Se a mesa é assim. Aí a Dé morava em Matinhos, que é aqui no litoral. Sim, não tinha condição de alugar Matinhos. Uma casa, morava nos babados. E eu fui passar, a gente foi passar um feriado com ela, eu, a Flávia, minha mãe. E um ex-namorado. Ex-namorado seu? Sim. Tá. E aí a gente chegou lá e uma das coisas que eu queria muito fazer era andar de banana boat. E eu falei, não, vamos, né? Toda ela empolgada. Ela é corajosa ainda. Banana boat é um... Aizen boat se de banana. Você segura na banana do boat. Ah, eu então, também. Às vezes é 3-4 pessoas ali. É uma banana inflável, um né? Um barco que todo mundo senta e vai lá no meio do mar. Eu nunca andei de banana boa. Pois é, eu não deveria a ter feito também isso, nunca mas tinha enfim. Andado. E aí, eu toda empolgada, né? Vamos aí as meninas. Senta na banana! Vamos! Não aprendeu nada, que a Vera ensinou pra ela. Esse namorado meu broxa aqui! Você tá numa banana urgente! Ele constrangido, chorando. Ele constrangido. Não, ele. Broxa, realmente. Então, ele e minha mãe. Dele. Ele e minha mãe ficaram na praia. Eles falaram: não, a gente não vai. Então fomos nós três. As três irmãs? É, as três irmãs. Gêmeos. É. E aí, tudo empolgado, assim, só que o cara não explicou direito como que era. E aí, logo na... Ele explicou que você tinha que manter em cima do barco. Exatamente, não, é. Não explicou direito, não. Mas ele explicou, mas ela estava ali, uhul, banana! É porque a gente parecia sentava... Parecia os Minions, né? Banana! A gente sentava, assim, com a banana entre as pernas. Sim, sim. E segurava numa cordinha, assim. Cavalgava. É, tipo isso. Sim. Tipo cavalgava isso. Na banana. Sim. E aí... Entendi. Aí tá, o... tá vergonhoso. Pois é. E aí o barco... E de biquíni. Sim, claro. Então o barco vai muito rápido. E daí ele faz uma curva, então todo mundo cai da banana. O objetivo é esse. A gente não sabia, né? O barco tava indo rápido. É, e daí não. Deu um cavalinho de pau. É, deu um cavalinho de pau. Rapaz, que suruba foi isso. Cavalgou na banana, parecia um cavalinho com pau. O negócio foi doido. Não, eu não caí da banana. Eu fiquei me segurando nessa eu não cordinha. Essa aqui por nada. Destroncou o ombro, mano. Só que daí. Na hora, eu virei e fiquei, tipo, com um braço me afogando, né? Então eu fiquei com a cabeça pra baixo da banana. E na hora que a gente caiu, eu senti uma coisa batendo no meu joelho, assim. Ela me deu uma joelhada no nariz. Nossa! Então, tipo, a versão da Flávia é que ela falou assim, que ela olhava e como a banana, tipo, o cara deu a volta... E o pessoal caiu, ele foi bem pra frente. Ele continuou então, com o barquinho. Porque ele olhou assim, pra trás, não viu sua mão enroscada. Aí a Flávia falou assim, que ela olhou e falou assim, meu, tem um cara muito braçudo que conseguiu se segurar na banana. Esse e era é meu herói, o herói de Matinhos. E aí eu tomando aquele caldo, não sei o quê. E daí finalmente o cara volta pra pegar todo mundo e subir de volta na banana. E daí eu desesperado, porque meu nariz tava sangrando, e eu desesperado, porque tava, né, engolindo água e tal. E aí a minha irmã quase me deu um tapa na cara pra eu voltar à realidade, né? E eu tava desesperada, assim. Era muito engraçado. Ela com o olho desse tamanho, o nariz sangrando e fazendo... Aí o cara... Eu falei, eu não quero mais. Daí o cara, então tá, vem comigo no barquinho. Fui no barquinho da vergonha. Barquinho junto com o cavalinho de... E aí a minha mãe depois falou, assim, que ela e meu ex-namorado estavam na praia. E ela falou, nossa, alguém tá voltando no barquinho, né? Tipo, alguém não conseguiu ficar. Não. Olha lá, aquele babaca. Ah, meu Deus, só tem que ser uma louca. Então, gente, foi foda, assim, porque tinha, sei lá, umas 8, 10 pessoas na banana. Não é à toa que eles terminaram depois, né? Perigoso esse negócio de banana boat. Pô, mas eu contaria isso aí com orgulho, cara. Quem que se segura com um bração só? Parabéns de segurar. Não precisa salientar bração. Acho que é a maldade da sua parte, dona Dema. Bração gostoso. Na verdade, eu lembrei de outra que eu nem anotei na minha listinha, mas eu vou contar. Trouxe um papiro de coisa aqui, vai lembrar de outra. Véio. Só mais 5 horas de gravação. Pra ver o quanto a gente passa vergonha, né? Parabéns. Na época da faculdade, né, morava em Matinhos, e a gente tinha uns trabalhos grandes pra fazer, que era tipo, do semestre inteiro, no final a gente entregava. E óbvio que eu, procrastinadora, deixava tudo pro fim. Muito bem. Aí eu, minha amiga e meu amigo, a gente decidiu fazer duas noites anteriores, eu acho. A gente se juntou na casa dele, porque ele tinha internet e impressora. Que é raro na faculdade. Isso. Tá mais em Matinhos, né? Muito e burguês. Aí a gente passou no mercado, compramos salgadinho, refrigerante, o caralho a quatro e ficamos ali fazendo as atividades. E eu tava sentada já de... já tava de cócoras no sofá, escrevendo no notebook, assim... Confortável, tô vendo. É. O anatômico. É assim que ela assiste TV. Pra mim é confortável. E aí, todo mundo em silêncio, concentrado. E aí, aquela porra daquele refrigerante, o salgadinho, começaram a me cutucar, né? Começaram a fermentar. Não é fermentar, já tava na portinhola. Tinha uma moreia. Já tava o urubuzinho dando a bicada. E aí eu soltei um peidinho, mas foi tipo um... Só, sabe? E aí sabe quando você dá uma travada? Eu olhei pra frente assim no computador, eu tenho certeza que eu fiquei vermelha. Acho que ninguém reparou aqui. Aí os dois viraram e olharam pra mim assim. E os dois, na mesma hora. Ah, Débora peidinho. E aí, claro, a gente zoou, deu risada. No dia seguinte, a gente chegou, a Ferzão, essa minha amiga... Gostosa pra tudo caralho. Numa porca nojenta. Podia ter trazido aqui, apresentado pelo... Porca! Ferzão, esperamos você aqui. Sim. Ela escreveu no quadro, Débora Peidinho. E aí todo mundo começou a perguntar o que que era, e a filha da puta contou e virou meu apelido por umas 2-3 semanas. Era Débora Peidinho. We'll be right back. just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Então, Wesley Zop, ficamos sabendo aí por fontes fidedignas que você passou vergonha recentemente por causa que a idade chegou. Não, é uma coisa o que o coração bate mais devagar. Não é essa a questão. O velho lobo do mar, nem com espinafre parece que não, recupera não. Sua força. Não é essa a questão. Não você é essa a questão. Você da grande americana já é conhecido agora como broxa! Não, eu vou explicar pra vocês. Quer dizer, vou explicar porque eu não sei explicar. Sim, eu tinha saído com uma menina lá e tal. Daí, você tá no, na atividade normal. O corpo tem... Pra quem não sabe, mas Lesop é um princeso. As meninas vão buscar não, em Curitiba. Não, em Curitiba eu sou um mendigo, mas... As pessoas vão buscar em casa, deixam em casa. Às vezes sim, é verdade. Sim. Daí... Como que eu vou falar? Como que eu... Como... Eu queria ter. Eu queria ter broxado com a pemba. Porque broxar com a pemba, você tem soluções. Você tem Viagra. Você tem um cordinha que você põe no... Faz uma marionete. Você tem soluções. Uma prótese. Prótese. Dedo no cu pra dar estimulado. Dedo no cu. Põe uma cintaralha e fala que é seu. Pede um curilíngue. Você tem soluções. Agora... Eu estava no Curilíngue. Deixa eu deixar claro. Que... Nativa. Nativa. Nativa. Ai, não sei. Cunilinguando. Eu estava cunilinguando. Não no, na cunilinguaria. E sim, dentro de um carro. Sim, sim, mas tudo qual bem. Qual carro? Por quê? Às vezes é o carro, você acha? Você quer dar desculpa pra mim agora? Eu não. Ah, é só pra dar contexto. Eu quero saber o carro. Sei lá, um Corsa Sedã. Ah, então é um carro pode grande. Ser. Porque vocês dois são pessoas grandes, né? Então eu queria saber qual... É verdade. Queria imaginar assim a geometria dentro do carro. Não, mas daí tava ali o... Como que eu vou falar? O Pequeno Zop? O Pequeno Zop, ele, agora é minha vez. O Pequeno Zopinho. Eles dá uma valorizada. Ó, e daí? Agora é minha vez, cara. Vamos, deixa eu brincar também, papai. E eu não vou? Eu não vou nesse tom. E eu não entro. Tô preparado, pai. Tô preparado. Vamos lá, senhor. Tá confiado, né? Não, ele tava ali já fazendo aquele treino e corre em volta do campo. Batendo as duas bolas. Cumprimentando elas. Aí, agora sou eu. Olha lá, filma. Filma eu. Testemunhem. Pintou a bola de prateada ali, né? Cromou. Com spray ali, tacou na cabeça. Lá, agora sou eu. Daí... Eu, não o Zopinho. Ah, tá. O Zop. Bem. Você não tá tentando proteger o seu filho? Assim, eu queria estar. Como bom amor de pai. Eu será? Queria estar, mas é que ele não tá falando comigo por causa disso agora. Daí eu falei, não sei. O banco de couro incomodou. Não. Certo. Não, eu não sei explicar. Não sei, não tem. Ela tinha um pelo de barba, assim. Podia. Não sei. Ela é chata. Não importa. Ela tinha bafo. Não, isso não impediria nada. Não. Você não ouviu? Ele tava com a língua ali? Não. Isso, nada disso impede. Nada. Eu olhei e falei, tá. Daí, vou pôr. Saiu pela janela do carro. Sem abrir. Quebrando a janela. Não. Uma foca. Não. Daí... Vou colocar a camisinha e estoura. Estoura a camisinha. Falei, tentou ainda, tentou ainda. Aí, né? Não, porque eu falei, já que você quer. É Deus, ó, é Deus. Talvez pra atender ela, né? Vou fazer de tudo pra dar errado agora aqui pra... Não, estoura. Eu falei, caralho. A menina ali já percebeu? A situação? Que o pau tava duro, mas você murchou. É isso que eu não entendo. Você é corcunda. Eu acho que eu tenho que ir num psicólogo pra entender isso aqui. Não, eu dei o meu pau ali. Porra, irmão! Porra, cara! Né? O que que eu te fiz? O que que eu te fiz? Eu falei, cara, eu não sei. Eu falando com o pau, não sei, cara, não sei. Daí ela levou embora. Ela já meio nem querendo falar comigo. Porque eu tava de barca com ela. Ainda ela me levou embora. Puta, que viagem de volta bosta que deve ter sido. Não, é, então. É isso. Imagina o psicológico dessa, do Zop não ter conseguido. Puta que pariu. Ela tá viva? Olha lá, não consegui do comer, dá a impressão que eu brochei capemba. A culpa não é dele, não, cara. Ai, não, você conseguiu? Não, não comi, é verdade. Então. Tá, tá bom. Sim. Mas, tá. Foi. É uma vergonha que eu tenho. Desculpa, Zopinho. Desculpa. Mas temos aqui Leon, que é advogado, e advogados são bons com as palavras, assim como o psicólogo. Então ele faz um psicólogo e ele vai falar exatamente o que ele acha sobre esses sintomas seus aí de broxão. Ó, oh, eu só queria esclarecer que eu sou advogado, não sou médico. Não fale mais nada. Você é broxão, segundo ele. Parece que ele não disse isso, hein? Parece que... Pelo olhar dele... Não é fato dele ser doutor que ele atende todas as áreas. Ele balançando a cabeça negativamente com vergonha, você tá aqui, quis dizer isso, mas é óbvio. Isso explica amigas que eu te apresentei, você não fez nada. Eu acho que você isso está precipitado. Isso explica a fama que você está aqui no Sul... Desculpa, Espalas. Desculpa, Leon, por frequentar a casa de vocês. Isso é uma vergonha. É o que o meu pau tá falando eu agora pra achei, mim também. Eu achei que eu não veria esse dia, Wesley Zop. Nem o meu pau achava. Eu achei que o sol não iluminaria essa era negra que estamos vivendo, onde um putão de americana sucumbiu ao sistema, mas é só. Não pense assim. Você tá falando de uma forma... Como se não tivesse mais volta. Exato. Então não é assim. Não é assim. Tá falando de uma forma, parece que você tá falando póstumo. Não é. Calma aí. Parabéns ainda por ter esperança. Esperança é uma coisa boa. Obrigado. Mas já que estamos falando da sua pemba... Vamos falar da minha também, porque aqui eu sou justo. Não, peraí. Não brochei, não. Não, tô falando da minha pemba aqui não, filha da puta. Ninguém tô falando do meu pau até agora. Já que estamos falando... Calma, não sou broxa, não. Desse mal eu não sofro, não. Deus me livre. Você é novo. Todo homem fala isso. Foda-se o Leão. A Fernanda é minha advogada. Obrigado, Fernanda. Ele tá contra todo mundo que consegue ter ereção. É por isso que eu vi aí recentemente essa menina, umas fotos dela no Facebook andando de banana boat. Mas um dia, cheguei em casa, tinha ninguém em casa. Lupita não era nem nascida ainda, né? Cheguei em casa, do trabalho, ninguém em casa. Qual trabalho? Porque, ó, ninguém sabe aqui, mas o Douglas tem vários trabalhos. Ele tá na estamparia do Chorume. Ele é carpilote. Professor. Ah, tá. Cheguei da escola, fiquei em casa. O que você pensa, Wesley Zop? Eu não pensava. Não. Ainda penso. Com saudade. Ainda penso. Saudade não tem idade, né? Tudo bem. O que você pensa? Bateu uma. Bateu uma masturbação. Sim. Não importa se você... é casado? Eu não sou o Leão que não faz isso porque é um santo. Sim, claro. Mas, ó, quero deixar claro pra quem tá ouvindo que masturbação não indica infelicidade, não. Nada a ver. Indica felicidade. Masturbação é um jeito de você extravasar a vida. Concordo. E ali, como eu não tinha vontade de fazer todo o feedback ali, que eu já falei, das histórias que eu conto pra mim mesmo. Não pensar na Marquezine, ficar em dúvida sobre a Marquezine. É, tá, mas me pensou, é. Ou, sei lá, Lucinha Lins, coisa desse tipo. Tudo bem. Falei, vou apelar pra tecnologia. As novas tecnologias estão aí pra ajudar a humanidade. Uma mão mecânica. Sim, sim. Uma mão automática. Mas achou caro? Anote isso! Foi no AliExpress, achei caro. Aí fui ali pro X-Videos, X-Videos. É. Você tem que dar contexto em vídeo também ou lá tá o contexto? Eu preciso de um que seja plausível, mais ou menos. Nada, assim. Tá. Por exemplo, um negão de pau muito grande eu já não consigo ver assim. É, mas negão é mais... Tá redundante. De pau muito. Porque daí eu falo assim, porra, eu não tenho isso, esse cara não me representa. É, então. Entendeu? Eu tenho que me sentir representado. Ah, entendi, entendi. Então eu procuro filmes de anões, normalmente. Mendigos. Pornô japonês. Anões mendigos. Chinesão. Mas não importa. Eu tava ali, abri 20 abas, escolhi um. Tá tudo bem. Ctrl Shift N pra não deixar rastros, pra ser um cara ético. Um serviço limpo. Sem testemunhas. Comecei a bater uma ali no desespero. Por que desespero? Sei lá, afobado, sei lá. Rapaz, de repente a Ju entra, abre a porta, cara. Lembrando que o notebook dele é ligado na Smart TV. Só quero deixar claro isso aqui pra vocês entenderem o contexto. Não tinha o que eu disfarçar, eu tava com o pau na mão. Não tem o que disfarçar. Um cara comendo uma pessoa ali. Ainda bem que era uma pessoa. Não tinha o que disfarçar, eu tava batendo uma, rapaz. Não tem o que disfarçar. Aí a gente... Não, e ela? Eita não, porra, não. Tá batendo uma! Não, ela falou isso! Não, ela falou, vou entrar de novo. Tô entrando, hein? Que merda é essa? Virou adolescente de novo? Não tinha nada pra fazer, Ju. Porra! Mandaram esse link aqui pra mim e fui ver. Não tava procurando, não. Mandaram esse link. Porra, na hora do momento, eu falei, beleza. Tava batendo onda. Vai fazer o quê, porra? Seu doente! Seu hormônio dessa flor da pele, ficou me zoando ali. Mas nem ligou, resumido. Não, tudo bem. Mas a vergonha é uma coisa que você passa só dentro de si, né? Sim, mico é que você passa em público. Nossa, cara, e ali foi, devo ter ficado de todas as cores, o pau preso na mão, grudado. Não, ali. Não, e o pau ali, vamos, irmão, vamos, qual é que é, qual é que é? Cara, daí foi isso, passei a vergonha. Eu sei o que é o pau te cobrando. Eu já soube, né? Mas foi ali, cara, nenhum homem devia ser tirado. No leão que não faz esse tipo de coisa. Jamais. Mas nem o homem devia ser obrigado a se encarar masturbando. Ah, mesmo. É foda. A situação ali, a situação mais deprimente de um homem. É verdade, tá, é verdade. Onde ele tá no chão, não, social. Ele tá sem amarra. Ele tá ali, ele volta a ser um animal. Não há racionalidade. Ele volta a ser um gorilão. Exato. No meu caso, um chimpanzé. Sim, sim. Um chimpanzé. Meio dormioco. O chimpanzé é velho. O chimpanzé é mole. Calma, o chimpanzé e não o pau nele. Deixa eu deixar claro aqui. Então, fazer essa vergonha interna ali. Sem gração, murchão. Parecendo um bebezão que toma bronca de... Cerimonialista. É. Mas você fala que é um cara azarado, Gus. Realmente você é mesmo. Porque eu tava pensando aqui. Você tem um intervalo aí de uns 15 segundos pra ela chegar em casa. E justo nessa hora ela aparece. Eu gostaria de um pouco mais de respeito. Porque é 15 segundos pra endurar. E 15 segundos aí pro serviço, então 30 segundos. É, sim, tá, tem mas razão. Mas concordo que foi azar também. Porra. Porque ali, bater punheta é igual cometer um assassinato, né? Mas ninguém precisa falar sobre isso. Ah, sim, sim. E alguns fazem com armas moles, né? Mas cordas, assim, macarrão de cozido, minhocas. tava comentando aí que a vergonha é uma coisa pessoal, às vezes, né? Então, eu acho que existem tipos de vergonha. Tem a vergonha pessoal, tem a vergonha alheia. É verdade. Que às vezes você fica com vergonha pela pessoa, mas a pessoa não ficou com vergonha. Exatamente. É você, só você ficou com vergonha. A pessoa não entendeu a situação que ela tá passando. Tipo o Bolsonaro, sabe, né? Até agora ele não sabe a vergonha que ele é. Essa é a vergonha sem noção. Põe mais uma na categoria. É o nível anotar. Master. A vergonha alheia que eu acho que eu mais me lembro assim, é a da Ruth Lemos. Não sei se vocês se lembram. Ah, sanduíche. Essa aí eu fiquei com dó, eu coitada. Eu fiquei com mais dó. Porque ela tava com retorno, né? Tá bom. Deixa eu puxar outra mais recente, então, aqui. O Calouro Pedro de Formiga. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Eu tenho 20 anos, sou de Formiga. Mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo. E se eu fodo... Descubra, quem não gosta de moralzinho, lógico. E eu sou uma pessoa bem sincera e bem tranquila, assim. Não curto muito barraco, não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. E eu vou entrar na FADIP e vou causar. Como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calouro bem solene e vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio. Esse é um vídeo, quando eu vi, eu senti um nível de vergonha alheia que quase deu um aneurisma. Assim, porque, puta que pariu. Mas isso é o fetiche do jovem que morou a vida inteira debaixo da asa dos pais. Ingressa na faculdade. Faz um cursinho em BH. Daí passa na faculdade achando que vai viver um American Pie. Explica pro pessoal o que é uma faculdade, Douglas. Faculdade é você se fuder de assídia também, rapaz. A não ser se você seja rico. Aí você vai fumar maconha, foder, descubra e deixar o copo dos outros cheio. Não, mas é tirar cópia, é isso que é faculdade. Exato, né? Rapaz. É dever pro cara do Xerox. É ter que roubar folha de sulfite na máquina de Xerox, rapaz. Aí eu acho que não, Douglas. Eu já tive que fazer. Se eu contar o que eu tive que fazer na faculdade pra sobreviver, cara, o seu pinto mole aí, velho. O pinto do Zop mole? Quer saber? Desculpa. Quem não gosta? Dom Conilingue. Quem não gosta do oralzinho, né? É o Zop. O Zop para no oralzinho, sai mais embora. Tá satisfeito. Por hoje é só, pessoal. That's a folk. Não, mas é foda mesmo, é foda. Você acaba tendo... Ainda mais você que depois que sabe a vida real, ou teve que viver a vida real. É, que sabe, porque realmente tem gente que vai pra faculdade e vive essa vida aí. Tem pessoa, tem pessoa que entrou na faculdade comigo, eu sei, faz 10 anos, eu olho a foto da pessoa, ela ainda faz parte da Atlética, lá tá estudando na faculdade. Tá no DCE ainda. Tá pagando 5 anos de DP. Exato, então tem pessoa que é essa vida mesmo. Agora, vai estudar lá em Matinhos, rapaz. É. Ainda vai com a Débora Peidinha. Então fale aí de vergonha coletiva, Débora. Então, além da festa do algodão doce, né? A gente costumava se juntar num grupo de amigos e a gente ia para um lugar lá em Foz que chama Gramadão, assim. Ele tem um palco. Um gramado grande. É um gramado grande. Ah, a gente chama de canavial lá em Americana. Mas tem uma concha acústica. Tem uma concha acústica. Tem uma concha acústica. É legal, hein? E a gente tava lá com os amigos e não sei o quê. E daí, eu, a Fernanda e a Caro, nossa amiga. A Flávia também. E a Flávia também. A gente... Ficou com vontade de fazer xixi, mas lá não tem banheiro. O que, que a gente vai fazer? Vamos se esconder atrás da caixa acústica e fazer xixi. Vai no mato, sim. As três de saia e eu de calça. E ao contrário do Ganso, eu abaixo a calça pra fazer xixi, sim, com é forças. Você tira a calça? Não, abaixo até o joelho. Então mais não ou menos. É tirar a calça. Não, mas você nem arria. É, você disse que tira a camiseta pra cagar. Ele ignorando. Tira a camiseta e caga na calça. Ou na parede, segundo ele. Por isso que o Leão não quer mais viver aqui, rapaz. Não, mas ele falou em segredo, pô. Não sabe guardar um segredo, Ganso. Não, eu não é tenho isso. Eu também. Ele não sabe guardar um segredo. vendo. Segredos duros eu guardo, sim. É, tô vendo. Já coisas moles, igual do Zop. Igual um chicote, não sabe guardar um segredo. E aí a gente resolveu ir lá, as meninas facilmente levantaram a saia, começaram a fazer xixi, eu abaixei minha calça até o joelho. Você não pediu para elas te emprestarem a saia, colocar a calça com elas? Eu não pensei nisso, infelizmente. Tá. E a gente lá fazendo xixi, de repente chega um guardinha, o que é que vocês estão fazendo aí? Elas simplesmente levantaram, puxaram as calcinhas e saíram correndo. E eu saí correndo com as calças no meio da bunda. A bunda de fora. Foi foda, cara. Foi muito foda. E os nossos amigos que estavam lá longe ficaram rindo da nossa cara, porque mijada, viram a gente correndo. Bunda de fora. Todo mijado. Foi. Ainda tava dando aquela chacoalhada. Pra dar uma secada. Aquela rebolada. A centrifugada ali. Exato, exato. É, então você passou uma vergonha coletiva. Todo mundo se reúne junto pra passar vergonha. Não, talvez essa as outras. A vergonha aqui é muito grande pra passar sozinha. E a gente tava de saia, sapatinho. Então imagina as meninas tudo bonitinhas correndo naquela grama molhada, né? Mas aí ficaram com medo. Por que vocês correram? Também? Porque o guarda gritou: o que vocês estão fazendo aí? A gente ia continuar fazendo xixi. Mas não, eu só falo, tô mijando. Pensaram em falar isso? Não sei. De repente. Vai que o cara falou, vou prender vocês. Não tem banheiro nessa porra, cara. É fácil de resolver, não precisa sair correndo igual as loucas mijando. Mas aí que é vergonha, porque você fala, tô mijando, não é vergonha. Ah, é verdade. Ó, desculpa aí, já gente. Falei pra prefeitura instalar o banheiro. Aqui. Banheiro químico, senão, não chegou. Tem banheiro ali, gente. À esquerda. É, do lado de vocês, desse mato aí, é um banheiro. Essa porta aqui escrito banheiro, é um banheiro. Caramba. E a gente tava na casa de uns amigos, de um casal de amigos nossos. Quer falar o nome? Pode ser, a Natália e o Maxwell. Um beijo pra eles. Um beijo pra eles. Maxwell nem precisava ter falado. Não, já explicou a vergonha. E era final de ano, a gente ia passar o ano novo com eles. E bem na hora, assim, que tava na contagem regressiva do ano novo, começou a vir uma vontade de peidar. Muito forte. E eu tentei, assim, começou a contagem regressiva, eu comecei a apertar a minha bunda. Família Spala, toda vez que eu peidava, quando eu tomava um tapa na nuca. Pois é. O medo de peidar, rapaz. E aí eu comecei a apertar a minha bunda, porque sabe quando você com sente? A mão? Não. Com os músculos glúteos. Contraindo os meus glúteos. Um sargento de marceneiro. Fez um trunk soldier. Pois é, não. Tranquei o máximo que eu consegui, porque na hora que tava assim pra sair, eu senti que não ia ser só um peidinho, sabe? E apertou a mão de quem tava dando a segura! Dá as mãos de Deus! Segura! Desespero, Ezequiel. Na hora, não sabe. E aí, então, eu contraí tanto a minha bunda, assim, cara. Quebrou as duas pernas. E aí? E aí deu a hora do ano novo. Ai, feliz ano novo! E ninguém se abraçou. Aí, pô, né? A gente tá na casa dos amigos, tinha mais um casal de amigos. Eu falei, vou abraçar a minha irmã, aí, né? A Dé olhou pra mim, tipo, né? Surpresa, você não vai me abraçar? E eu tava com a minha bunda, assim, o máximo apertada que eu podia. Fazendo a maior força do mundo. Respirar. Não podia respirar. Pra não passar nada. Quebra correndo em câmera. Aí a hora que ela olhou pra mim. Você não vai me abraçar. Eu vou te apertar tão forte. Eu te amo. E aí na hora que ela olhou pra mim e falou assim, você não vai me abraçar? Eu tentei continuar apertando minha bunda, mas eu comecei a rir. E aí, ao invés de sair um peido normal, saiu assim. E eu olhava pra ela, tipo, sem perguntar. Eu falava, isso aí tá acontecendo, tá saindo de você. O olho arregalado pra mim, tipo, o que é isso? O seu cu assovia, é verdade? Parecia um balão quando você puxa a pontinha, assim, ó. Você finalmente desenvolveu essa técnica. Ué, então era um talento, né? Eu não sabia, até então eu não sabia. Né, que o peido saiu. Foi tipo uns dois minutos. Aí a Débora ficou assim, tipo, que é isso? Aí, pra melhorar ainda mais a minha vergonha, porque fedeu, o meu amigo Maxwell olhou e falou assim, gente, vamos lá pra fora, porque fedeu muito. Aí eu fiquei sozinha na sala. Com assoviando o Hello Darks My Own Friend. Com assoviador. E daí, né, gente... Assim, tudo isso aconteceu e eu ainda tenho todas as pregas. Eu fico pensando, se eu não tivesse todas as pregas, o que que ia acontecer? Mas gente sem lábio não assovia. Tudo... É verdade. Então só aconteceu porque você tem a prega. E daí, cara, depois eu nunca mais consegui olhar pra cara desse casal que tava lá, que eu não conhecia. Sem assoviar com anos. É, porque depois, né, eu fiquei conhecida como a menina do Piuí-Wi-Wi. E aí eu não consegui olhar pra esse casal. Não, mas foi aí que você começou a trabalhar como sorveteira, né? Foi um cheiro de diarreia podre mesmo. Mas e aí? Depois, ano novo passou, você tava com a calcinha branca querendo pai. Não, eu cheguei a cagar na calça. Não teve uma separação da bandeira, não teve o amarelo do Brasil, né? Perdendo espala. Eu juro. Não, se tivesse cagado na calça, eu ia contar. Seria até melhor. O peido já foi vergonha mais que suficiente. Então. Something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the. Chegamos ao fim desse maravilhoso podcast com muitas vergonhas, com a família Spala aí mostrando diversos talentos, alguns retardos. Sim, sim. Leôncio mostrando um galanteador desde sempre, mas as adversidades da vida... Impediram. O futebol impediu. Então não o culpo de hoje estar com a Spala. Foi a única pessoa que ele conseguiu sem pedir uma bolada, sem ser atropelado. Não é, Wesley Zorro? Claro, claro. Não é culpa dele, não. Então, vou começar aqui. Débora Spala, seu tchau aí. e sei lá, uma mensagem de paz. De paz. E de conforto para quem está passando uma vergonha na vida agora. Como que você dá um conselho para essa pessoa? Eu estou ouvindo vergonhosamente. É, qualquer tipo de vergonha vai passar. Exceto se o seu pau não funcionar. É uma poesia ainda. Rimou. Não, mas agradeço. Juro que eu fiquei com medo da vinda de vocês. Até o primeiro dia ainda tava com medo. Sebastião, meu porteiro, me ligou. Falou, você tem certeza? Deixa entrar mesmo. E não, mas ficamos muito felizes com a presença de vocês. E estão convidados, com certeza. Eles sabem cagar no banheiro certinho. Só o Zop que tem uma lata ali pra ele, né? Depois a gente limpa ela. Já tá quase cheio. Dá tchau pra você, vai ouvir futuramente. Tchau, Débora, não se esqueça, você é uma princesa. E você, Fernanda, seu tchau aí, a sua mensagem aí pra quem aí está passando uma vergonha difícil. Quiser uma mensagem instrumental. Peraí que eu vou fazer um pra vocês aqui. Gostei muito de participar. Quem tá passando uma vergonha, a vergonha passa e depois você dá risada. Então, não tem que ter vergonha. Agradeço muito essa participação aqui e queria dizer que os meus dias são mais divertidos ouvindo Chorume. Oh, que fofinha! É disso que eu tô falando, né, Slesov? Você é bem tratado. Isso é legal, isso é legal. Pessoas da família espalham. Alguns lá são mal educados. Sim, não vai falar o nome da Débora aqui. Depois vocês depositam os R$50 na minha conta. Não esqueça. Corta essa parte. Arnaldo, corta essa parte. Dá tchau pra você do futuro também. Manda uma mensagem também. Tchau, Fernanda, do futuro. Eu não sou retardado. E você, Leon? Seu tchau aí. Então, eu queria agradecer aí vocês terem dado essa oportunidade pra gente gravar junto. Cara. Foi um prazer mesmo receber vocês aqui em casa. Cara. As portas estão sempre abertas aí, tá? Quebrou a fechadura. Não tem o que fazer. Né? Zop chegou chutando a porta. Né? É assim que eu abro portas dela. É isso aí, cara. Vocês são foda mesmo. E uma com mensagem pH? Pro Leão do Futuro? Mensagem pro Leão do Futuro é cuidado com a bola. Essa é uma boa mensagem. Não importa qual seja. A menos a do Zop, essa daí não Zop, fere nada. Essa não tem perigo. Tá triste. Wesley Zop, nossas redes sociais, os nossos contatos aí, o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. Tem os e-mails que são lidos separadamente em episódios especiais, ou não especiais, mais um episódio, que é o autocríticas@chorume.com.br, BR como beribola, Instagram e o Facebook, que é Lixo do Lixo, o Twitter, Néctar do Lixo, e em grupos, tanto no Telegram como no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E farou. Muito bem, então gravamos esse episódio diretamente aqui de Curitiba, depois do evento Ouvindo Capivaras aqui na casa da Débora, do Leon. Tem um pedaço de vocês dentro do meu coração pra sempre agora. Eu fico muito feliz aí com essa amizade que a gente construiu. Vocês são lindos. Obrigado a todos os ouvintes nossos que foram lá no Ouvindo Capivaras. Foi foda. Foi muito legal, foi bastante gente. Não esperava que fosse tanta gente assim. Conhecemos bastante pessoas legais. Conhecemos o Almir também, né? Isso aí nem vou falar que eu conheci para não queimar meu currículo. Sim, sim. Mas foi muito legal. Saiba que eu levo todos um pouco comigo. Vocês estarão fazendo parte sempre lá da grande americana. Espero que todos que tenham ouvido aqui tenham gostado. Aí que se você estiver passando alguma vergonha aí, saiba que pode piorar. Sempre pode piorar. Muitas outras vergonhas. Quando você menos esperar, seu pau pode ficar mole. Não é o pau que fica mole. Não, não tô falando de você. Ah, bom. Tá tudo bem. Paus moles. Ah, bom. Você que era de mim. Espero que você tenha gostado até aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Leave everything behind you, come and join me.